Porra, seu Demetrio. Tá bugo pra todo lado. Não imaginava que você ia fazer tantos placares assim, não. Tá bugo pra todo lado, velho. É complicado, Domênio. É, vamos lá. Que, são difíceis, né? Tem de um time aí que você quase não tem feito, hein? Isso aí, aliás, vamos começar com ele. É com ele. Não, né? Tem feito. Não era o placar. Meu Deus. É o Corinthians salvando o estado de São Paulo. É o Corinthians não deixando o estado de São Paulo passar vergonha. É a cota de sorte isso aí, ó. Quero ver a cota de sorte nas quartas, nas não. Foi um pouco... Pelo amor de Deus, cinco jogos assim. Nos quatro últimos jogos, o Corinthians tem marcado gols ali muito próximo dos acréscimos ou nos acréscimos. Então, isso é sorte. Não, isso prova que Deus é corintiano. Você tá louco, isso prova que Deus é corintiano. Lógico que é. Se o Deus for a CBF, pode ser. Lógico que é. Olha... Deus deu um estádio pro Corinthians. Não, Deus não. Esse cara aí você não pode chamar de Deus. Esse cara tem outro, esse cara tem outro nome. Oba. Isso não é Deus, não. Oba, esse cara tem outro nome. Não, não é você, não, cidadão. Mas vamos falar dele. É uma situação para que o Corinthians construísse seu estádio. Esse aí que ele fala de Deus. E dado também não foi porque o Corinthians tá pagando. O Corinthians tá pagando em dia. Pera. Não dá, não. Quando pera. É o Corinthians, querem tumultuar a manhã. Foi uma deusa que deu, tá chamada Dilma. Não tá pagando em dia, não. Opa, citar. Pera, mano. Opa, citar. Você tá equivocado. Mano, o Benjamin tá pagando em dia? Repito o nome de quem... Tá pagando em dia? Não, vou te passar a informação. Pera aí, tá deturpando aqui, RG. Só um minutinho. Não, não tô deturpando. Vou passar a informação correta. Não tô deturpando, eu tô perguntando pro Benjamin. O Corinthians, o Corinthians pagou a primeira parcela sem precisar pagar. Porque depois aí os estados... Você precisou pagar sem pagar, né? Vou explicar, calma, você vai entender. Antecipou, né? O Corinthians acabou pagando uma parcela sem precisar. Porque os estádios da Copa do Mundo, Bento, todas as arenas que foram construídas ou reformadas para a Copa do Mundo, elas receberam uma carência de um ano para começar o pagamento. O Corinthians já não sabia disso, acabou pagando a primeira e depois acabou caindo dentro desse período de carência e não pagou o restante, assim como todas as arenas que foram construídas ou reformadas para a Copa do Mundo. A primeira que vai vencer agora, Domênico, é no mês de junho. Primeira? É a segunda, teoricamente, porque o Corinthians pagou a primeira já. Tá bom, mas só repita como é o nome do cara que deu o estádio pro Corinthians. Como é que é? Não, Deus criou uma situação para que o Corinthians construísse o estádio. É o Lulão, chama Lulão o estádio. Só, isso prova que Deus é corintiano. Esse estádio, não existem coincidências. 13 jogos sem perder. Sim. É impressionante os números do Corinthians no estádio. E agora, foco na Libertadores. Né? O Tite vai mudando o time, mas possivelmente deve entrar o time aqui. O Giovanni Augusto deve ser titular. Sim. Contra o Santa Fé, 21h45 é, né? Na quarta-feira. Aqui, exatamente. Né? 21h45. Tá, eu conheço com 17 pontos. Uou, nadando de braçada, mano, o caminho do Corinthians é quase igual do Palmeiras, né? Porque começou fora, vem duas em casa, é esse? É assim, né? É, o Corinthians Domenico jogou Gato. Fora, duas em casa, depois duas fora e fecha em casa? É assim? Eu não lembro se o jogo contra o Cerro Porteño é. Acho será... que é, né? Não eu é acho assim? Que é fora. Será que é? É assim? Fora, é fora. Então, jogo... Não, o Corinthians fora, Porteño, casa, fora? Fora? O Corinthians ele jogou a primeira com o Cobressal fora, vai jogar joga com o Santa Fé em casa, e da outra... Cerro Porteño fora, fora, depois o Cerro Porteño em casa, e aí depois pega Independiente Santa Fé lá e fecha contra o Cobressal. Ah, tá, uma calma casa. Lá, uma calma lá. Sim. O Palmeiras faz fora, casa, casa, fora, e fora e casa. É. Isso. E dizem que esse time aí é vai diferente, ver, então. E vem enfrentar o Corinthians é leite morno, né? Por que leite morno? Ah, não penso assim não. Não, é o que estão dizendo. O Strongest, o Strongest veio pra cá e falou, esse é o saco de pancada do grupo, ganhando do Atlético São Paulo. Eu não conheço o time. Verdade. Eu não conheço o time, não sei quem é o time, mas os comentaristas, todo mundo dizendo que esse time... É que o Santa Fé, RG, ele acabou tropeçando, eles tropeçaram no primeiro jogo, Domênico Gato, que eles pegaram o Cerro Porteño jogando em casa e eles empataram em 0-0. E teoricamente os dois brigariam talvez pela segunda colocação do grupo, porque analisando a frio, o Corinthians é o favorito para sair como o primeiro da chave. Teoricamente a segunda vaga estaria aberta entre Cerro Porteño e o Santa Fé. O Santa Fé empatou o primeiro jogo aí jogando em casa, RG, com o Cerro Porteño, foi 0-0. Então o Santa Fé, para que ele se mantenha vivo na competição, ele precisa ou ganhar do Cerro Porteño jogando no Paraguai, ou eles precisam tentar arrancar pontos aí, por exemplo, do Corinthians, que é um candidato também para que possa se classificar para a próxima fase da Libertadores. Dizem que no campeonato deles lá... Eles não estão bem, acho que se eu não me engano eles são nono. É a baba do ovo lá, né? Eles estão na nona colocação do campeonato colombiano. Talvez, pautado nisso. Nono no colombiano? Se eu não me engano, é essa a colocação do Santa Fé lá. Não, diz que tá uma desgraça. Tá ruim. Não, mas eu ainda vejo o Santa Fé, Domênico Gato, como favorito para a conquista da segunda vaga. Você acha? Eu colocaria o Corinthians aí na primeira colocação e o Santa Fé na segunda. Mas vamos aguardar. O Cerro Porteño parece que tem um nome melhor. Não sei time, né? Mas nome pelo menos não é, né? Não sei, cara. Né? Eu ainda acho que o Santa Fé é favorito. E não ganhou a primeira, o Cerro? Vaga. Não, o primeiro jogo eles ganharam, eles empataram em 0x0 com o Santa Fé fora de casa, depois venceram o Cobressal. Ah, tem um jogo a mais. Então, eles têm 4 pontos? Eles têm 4. Então, deve ganhar. O Cerro deve ser o segundo aí. Não sei também. Vamos aguardar. Ver. Mas com relação ao jogo de sábado, Bento, o Corinthians ele acabou fazendo esse gol aí com o Rodriguinho nos acréscimos. Mas o Corinthians ele desperdiçou inúmeras chances, cara. Eu acho que o time do Corinthians pode caprichar um pouco mais na pontaria. O time do Corinthians tem qualidade suficiente para poder criar jogadas e concluir em gol. É, não só isolar a bola como o Corinthians fez aí no jogo de sábado. Mas eu gostei da postura do Tite, ele colocou um meio de campo agressivo ali, recuando um pouco o Rodriguinho para jogar na função do Elias. Ficou o Bruno Henrique, Rodriguinho e o Giovanni Augusto, que na minha opinião é o melhor do elenco do Corinthians hoje, tá sobrando. É, no ataque ele colocou aí numa ponta o Guilherme, na outra ele colocou aí o Luca e centralizado o André. O Luca não jogou bem, mas é um jogador que tem crédito. O Romero acabou entrando no segundo tempo, como o Danilo também. E acho que agora para quarta-feira ele deve manter a escalação que jogou, que começou a partida no sábado. Eu acho ainda que ele vai permanecer com o Luca, jogando ali junto com o Guilherme e com o André na frente. O Rodriguinho atuando um pouco mais recuado e o Giovanni Augusto fazendo a meia do Corinthians. Isso aí, é o que tem, Benjamin. Para quarta-feira, vamos que vamos. Corinthians e Santa Fé, Libertadores. Boa. Da América. E eu ainda acho que esse Luca aí vai ser o cara do Corinthians, velho. Não sei porquê, mano. É renovar com ele, né? O cara do Corinthians hoje, RG, é o Giovanni Augusto. O moleque tá deitando. Não, eu digo que vai ser. Você acha? Eu gosto da bola desse moleque. Esse Luca aí joga bola. Guardado as proporções, hoje o Giovanni Augusto é o Iniesta do Corinthians. Eita! Ué, o cara do Corinthians hoje é o trevo de quatro folhas. Quantas esse é proporções tem que guardar? Pra... Guardado as proporções. É, mas 16 bilhões. Bom, vou te falar, meu. O time do Corinthians aí. Os caras falam assim: ah, o time tá com sorte. Pô, mas não tem time. Ser campeão precisa ter sorte. Pega o time azarado. Agora é impressionante, né? Nos últimos 4 jogos, sei, véio, tudo mas, no porra, finalzinho. Mas tá difícil, viu? Dos caras perderem, cara. Porra. Mas tá legal. O Tite, pelo menos, a coisa mais legal desse ano do Tite é que com todo o desmanche ele não mudou o time. O time joga igual no passado. Se ele conseguir acertar, se os caras entrar e conseguir ter a mesma pegada no passado, pô, aí... Corinthians não tem futebol, cara. O Corinthians tem resultado. E aí, tendo resultado, é o que interessa. Esse que e é aí vai, né? Esse é o detalhe. Porra. Que nem diz o Mário Sérgio, né? O Mário Sérgio falou um negócio que é legal. Falou, pô, deixa eu te falar, meu, posse de bola não dá 3 pontos, meu. Essa onda começou com o Barcelona, lá do Guardiola. Mas o Barcelona tem posse de bola e ganha. Não adianta, mas é o que diferente, eu sempre, né? É o que eu sempre quis. Quer dizer, você tem 80% não, de posse de bola. Perde, não adianta. Porra, não adianta. Quanto foi o jogo? 1x0 pro adversário. Porra. Bom, mas ao contrário de nós, que não temos posse de bola e perde. Porra. Aí é legal. e o seu tá rindo que eu trouxa. Ah, peraí, pô. Senão eu já mando pra cá pra vocês também. Ô, seu Betinho, vamos ver. Aí. Não, escolhe aí não. Joga moeda, velho. Aí tá fora de nós. Não. O placar do Estádio 97 informa. Valeu pro microfonada na cara. Na Arena Parmeira, Ferroviária, ó. Mandou o ferro no Parmeira, entendeu? Ferroviária 1, 2. Parmeira, apenas 1. E o Oscar de time de maior vexame em casa. 4 jogos, nenhuma vitória, vai para Palmeiras. Até o Leonardo DiCaprio já tem Oscar e o Palmeiras não tem Mundial, hein, Domênico? Fala aí, ô, seu Bento. É doído, viu, fazer esse placar aí, mas... É doído? Não é, né, Domênico? Não é legal, transformar, né? Não é legal. É ser muito seu teatral, né? Por que, seu Bento? Porque sim, porque o placar é dolorido. Ele merece um Oscar. Você gosta... Agora, olha. Você gosta muito do Dodô? Eu gosto muito com o dó da avó. Da avó. Eu tô com dó de mim também. Meu dó do Dodô. Olha, Domênico, fala pra você. O português lá ontem... Humilhou, né? É, o português lá é bom técnico. O time da Ferroviária. Por que não traz português pra nós? Então, não sei o que vai acontecer, mas calma. Mas é, dois jogos que ele não ganhar. Também não adianta dois jogos que ele não ganhar é chamado de burro já de português. Mas tá, o Palmeiras não consigo vencer. Tá difícil vencer em casa. É estranho, né? Em 2016, não sei o que tá acontecendo. Já são duas derrotas. Estranho, duas não. Empates, é compreensível. Tem a chance de novo, quinta-feira, jogaço pra Libertadores. Difícil. Com 4 jogos em casa. Ontem foi o primeiro. Tem mais 3 ainda. Ah, o Paquembu teve um jogo entre eles. Teve o Paquembu. Contra o São Bento de Piracicaba. Não, sim, mas eu digo assim, que tem Agora a sequência era 4 em casa. Ah, sim. 2 pela Libertadores, 2 pelo Paulista. Agora 3, né? Agora falta 3. O curioso, hein? Agora não sei se é melhor jogar fora ou... Porque fora dá mesmo 2. Em casa não ganha. Mas ganhou dos times que tá na zona do rebaixamento. Então, o Botafogo e o 15 de Sorocaba. Mas você não ganha desse também, mas o engraçado, viu, seu Bento? Você falou no português. Eu tava assistindo um jogo do Palmeiras. E aí só elogios pro esquema da Ferroviária. Que os caras saíram jogando. Saiu de trás. Desde o goleiro, né? Então, os zagueiros abertos. E aí só elogios. De repente, o que aconteceu? Errou. O goleiro meteu uma bica pra frente e fizeram o gol, velho. É verdade. Ah, foi nessa. É. Olha, vou dizer uma coisa pra vocês. É inadmissível um time de futebol tomar um gol de tiro de meta. O passe do goleiro... Não, mas a bola não entrou no... Não, mano, mas é porque o tá mas foi passe sarro. Do goleiro. Sim. Passe do goleiro. Aí ele veio de roxo, mano. De ferroviário, não, esse tonto. Não, espera só um minuto, não é possível. Aqui não é roxo, só antes, só que ai, é grenal, que idiota, é vinho, viu? Só topeira. Veio provocar, ó. Não, deixa eu só concluir, gente. Fala, Domingo. Tomar gol de tiro de meta, tá tudo errado. Os 47 não é, não é. Ainda. Olha, a ferroviária, vamos falar sério, a ferroviária jogou melhor, teve mais posse de bola, mereceu ganhar. Porque o Palmeiras não mereceu ganhar. No mínimo empatar. Não mereceu ganhar. Foi mal. Eu nunca vi um jogo tão mal do Palmeiras. Eu estava com meu pai falando assim, esse cara aí falam que é bom pra caramba. Será que ele treina o time? Porque a impressão que passa é que não tem treinamento, tem fundamento, tem porcaria nenhuma. Os caras estão errando passe daqui onde está o seu Bento aí, ó. Os caras não conseguem passar daqui em 2 metros. 1 metro, 2 metros, 3 metros. Não conseguem. Tá errado, tá tudo errado. Porra, e o time do Palmeiras, ele é muito melhor que isso aí. Porra, você pega aí os valores individuais do time do Palmeiras, tem que jogar muito mais bola que isso. Não tem salário atrasado, não tem premiação atrasado, que já acertaram tudo lá. O que tá faltando lá? Será que é o treinador mesmo? Se é, então tem que arrancar ele de lá o mais rápido possível. Não tem o que fazer, desculpa. Eu tenho que, pô, defendi o cara até agora, velho. Mas não tem jeito. O cara não tá treinando o time do jeito que tem que treinar. Teve uma reunião hoje, ele vai continuar, vezes, viu? Não, sim, mas às vezes não tá dando liga. Ah, eu sei. O que pode fazer? É um informamento. E vou dizer uma coisa. Aquele jogo de 4-1 que o Palmeiras ganhou, que eu falei aqui. Foi ilusório. Ganhou, mas tem erros demais. E o 15 Piracicaba poderia ter feito pra cá logo no início do jogo. Perdeu umas oportunidades lá e tal. E aí acabou o Palmeiras achando o gol no finalzinho do primeiro tempo. E aí abriu a goleada, porque aí depois no segundo tempo fez mais um, depois tomou sufoco, os caras poderiam ter empatado em 2-2, e aí o Palmeiras fez um terceiro que os caras deram pro Alexandro. O cara errou a saída de bola, deu ali na área e o cara fez o gol. E aí matou o jogo naquele terceiro, porque senão o placar foi ilusório. Tudo bem, podia ser 5-6, mas foi ilusório. E tanto é que a Ferroviária, que é um time bem armado, desses pequenos aí talvez é o melhor que eu vi, de todos os pequenos, talvez é melhor que ter que a Ponte Preta, eu acho. É o melhor. E o Mano já tinha falado aqui. Olha que esse aí é um time complicado. É aquele São Bento também. É. Não, mas acho que a Ferroviária é melhor, é difícil, hein, mano. Também, viu? São Bento também é complicado. É, os dois. O São Bento nós empatamos com eles aí. E era pra ter perdido. Tomou 2-1 e achou um gol. Depois. E achou um gol. Finalzinho. É, mas vou dizer uma coisa pra vocês. Eu não tô achando nada legal, não, viu? Tá feia a coisa, Domênico, lá. Palmeiras tem que jogar muito mais que isso aí. Mas é que tá, Domênico. Eu até ouço, às vezes, as pessoas falando: ah, mas, pô, hoje o futebol igualou demais. Ah, são 11 contra 11. Desculpa, cara. Não dá pra igualar. Times como Palmeiras, Corinthians, São Paulo, Santos, quando jogam em casa, por não mais pode, respeito, né, que você possa ter com relação ao adversário, a Ferroviária é um time bem montado. Esse rapaz aí também, o treinador português aí, o cara tá mandando bem. É, inclusive do Atlético Paranaense. A Ferroviária tá montando uma base, é um time B do Atlético Paranaense. Mas tudo bem, é o mérito do cara. O cara tá trabalhando, ele vem em crespa contra time grande, beleza. Mas o time grande, ele não pode ficar nessa lacuna, Domênico, de falar: ah, mas são 11 contra 11. Hoje não. O futebol tá muito equilibrado. Tá equilibrado a PQP, velho. Você pega o Barcelona quando pega aí o Sassunha, quando pega esses times aí, Levante, os caras passam bambu, velho. Os caras não tão nem aí. Time daqui, Domênico, tem que pensar igual. Então, olha a estrutura que o Palmeiras tem. Se for tão igual assim, não precisa ter a estrutura que o Palmeiras tem. Não precisa gastar o tanto de dinheiro que o Palmeiras gasta. Entendeu? Exatamente. Não precisa colocar um estádio caro, um gramado aí de estádio de Copa do Mundo. Ué, se tá tão igual, monta aí um time mequetrefe, não gasta dinheiro com estrutura. Treina os caras. Deixa o gramado, tá bom, sabe, do nível que esses times, concordo, do interior também têm. Concordo. E vai pro pau. Você gasta talvez um décimo do orçamento que você tem. E aí você usa assim o discurso: ah, não, agora o futebol tá igual. Beleza, porque você montou um time mequetrefe, você não deu estrutura pro atleta, o gramado é uma porcaria. Aí você acaba colocando seu time na vala comum. Aí cabe esse discurso. Agora, a partir do momento que você tem um time qualificado, com jogadores que você tem, com o treinador que você tem, pode, com a estrutura que você tem, com o nome que você tem, põe essa porra em campo e faz virar, talvez, vitórias, velho, tá ligado? Tipo, transforma isso daí em resultados. Agora ficar com esse discursinho, ai, mas o futebol tá muito igual. Eu não vejo o futebol igual quando o Barcelona atropela esse monte de time mequetrefe no Campeonato Espanhol. Quando o Bayern pega lá o Werder Bremen, quando o Bayern pega esses times que estão na zona de rebaixamento e passa o bambu também, eu não vejo esse discursinho, ó, o futebol tá igual. Por mais que você tenha que respeitar o seu adversário, mas dentro de campo você tem que mostrar que você tem mais qualidade. Mas não tenha dúvida que a você falou. A estrutura que você tem, sabe? Os jogadores que você tem. Põe isso em prática, porra. E pô, ontem, não. Você tem toda a razão. Toda a razão. Ontem, o que eu vi não pode acontecer. Olha, tá tudo. É, eu falei brincando. É a banana tá comendo macaco. Tá errado, tá tudo o contrário. O tá rabo contrário. Tá banando o cachorro. Tá, né? Tá banando o cachorro. Porque, mano, eu vi lá uma hora. Tava perto do final do primeiro tempo. 62% de posse de bola. Posse de bola, ele não ganha jogo, mas não pode acontecer isso. 62% de posse de bola da Ferroviária. Claro que não pode. E 38% do Palmeiras jogando no estádio do Palmeiras. Lógico que não pode. Desculpa, é a Ferroviária. Não é o Barcelona que vem jogar aqui. É, ué. Que tá tudo errado, tá tudo errado. E nem é clássico. Eu, né? Se eu fosse o Marcelo de Oliveira e os jogadores todos que jogaram, eu teria vergonha na minha cara de dar uma entrevista mequetrefe ali. Tem que falar o que tá acontecendo, pô. Nós fomos superior pro... Não pode, cara, os caras serem superior ao Palmeiras com posse de bola. Os caras tocavam a bola que parecia, velho. Não sei qual exemplo vou dar, mas os caras tocavam a bola, parecia aquele time... Parecia o Santos. Que Santos? O Santos tomou um nabo também. Domênico, para de falar bobagem. O grupo do Palmeiras tá embolado, viu? Tá aí, mesmo assim, o Palmeiras é líder, cara. Como é que pode, cara? Então, mas não é mais a liderança não. Do Palmeiras... A Ponte não ganhou? A Ponte tá junto com o Palmeiras, com 9. Mas o Domênico, Ituano, não sei, tava do perdendo, Palmeiras... não sei como é que ficou o Ituano depois. Se o Ituano ganhou, passou. Mas ele tinha 8 pontos. Deixa eu ver. O Ituano tá com 11 e o Palmeiras tá com 9. É, mas essa liderança... O Ituano tá com 11. Então o Ituano ganhou. Mas o Palmeiras, Domênico, ele tá 2 pontos da zona de rebaixamento. Se o Palmeiras, teoricamente, se classifica como segundo do grupo ou como primeiro, mas tá dentro daquela nota de corte dos times que vão cair... Ele cai. O Palmeiras cai e não disputa a próxima fase. Eu perguntei outro dia isso e você não sabia falar. Aí classifica o melhor terceiro. É, olha, então aqui. O Palmeiras tem que tomar cuidado, cara. Ele tá numa situação teoricamente confortável por estar numa zona de classificação. Mas ao mesmo tempo ele tá muito próximo dos times ali que estão. Mas não pode, cair, né? Tá em segundo lugar no campeonato. O Ituano tá em primeiro. Tá tudo errado, desculpa. Mas, ô Domênico, você tá falando errado. A respeito da postura da Ferroviária. A Ferroviária adiantar a marcação, assim como outros times do campeonato também estão fazendo contra time grande, isso quer dizer que o time pequeno não tá respeitando o time grande. Porque, por exemplo, você vê o jogo lá, Barcelona e Las Palmas. Vamos pegar um time que tá na zona de rebaixamento do Campeonato Espanhol. Você acha que o Las Palmas é doido, velho? De adiantar a marcação e abrir o meio-campo pro Barcelona sair jogando? Não. Os caras não fazem isso. Por quê? Porque eles respeitam o Barcelona. Eles têm medo, né? Aí que tá. Agora, quando o time pequeno vem jogar em São Paulo e adianta a marcação, é porque não tá botando fé no taco do time grande, RG. Isso é falta de respeito, velho. Mas eles adiantaram dos 15... No começo, eles deixaram o Palmeiras aí. Aí o Palmeiras não fez gol... Mas eles adiantaram, não interessa, é isso que nós estamos falando. Não pode. E não justifica. Não, imagina. Por exemplo, a região. Contra o Oeste, que o Corinthians pegou, Bento, aí no sábado à noite. O Corinthians, ele jamais, Domênico Gato, perdeu pontos pro Oeste. E o Oeste tá pra cair no Campeonato Paulista. O Corinthians não é que ele empatou um jogo e nunca perdeu. Não. O Corinthians, ele nunca empatou nem perdeu pro Oeste. Todas as partidas o Corinthians venceu. Tomou sufoco, velho. Tomou sufoco. Se não, sufoco no sentido do Corinthians ter sido pressionado e correr o risco de perder o jogo, não é isso. Mas o Corinthians não conseguiu reverter em gols as oportunidades que teve. Foi reverter nos 47 do segundo tempo. Não pode acontecer isso, cara. Não Palmeiras pode. Não perdia pra Ferroviária, só pra uma. Palmeiras não perdia pra eles, acho que de 87. É. E não perdi aqui na capital desde 81. Aí eles também nunca mais subiram também, né? Não, mas não importa, vovó. Não pode. Tá bom, Pior ainda. Pode. É pior ainda. Nem ele tudo tava sumido, né? Nem tudo é ruim do Palmeiras, viu? Quinta-feira. Quinta-feira, sim. Torcida estádio. Verdade, tem torcida estádio 97, camarote único para a torcida do Palmeiras. Claro, Palmeiras e Rosário Central, quinta-feira na Arena Palmeiras. O jogo será 21h45. Olha que legal. Tá bom? Então teremos torcida. Mas para isso, você tem que ligar dizendo assim, eu quero ir na torcida estádio 97. Eu quero ir na torcida estádio 97. Falou? Vai. Eu vou ligar, viu? Vai, vovó. Vai, vou ligar, vou ligar. Tá com coragem, hein, vovó? É, tá, vamos, né? Ah, então tá bom. Olha, tá bom, eu fico, ouviu, ô, Zuzu, eu fico irritada, viu, quando você vai no jogo pra torcer e o Palmeiras perde, eles ficam, ah, você é pé de gelo. Ah, isso fala pra você, vó. Vão todo mundo se ferrar. Eu vou dizer... Vocês idiota, tudo idiota, porque aqui, a vó vai torcer lá com todo mundo. Ô, vovó. Fala isso, vovó. Vovó, ah, fala, viu? Olha aqui, ó, então vou dizer pra essas pessoas que vão em estádio, que fica falando que o amigo dele é pé frio, que o Rudy, por exemplo, ou a vovó é pé frio. Então vou dizer uma coisa pra você, cara. O Jegue lá, os caras falam que é frio. Vou dizer uma coisa pra você, torcedor. Fala, fala mesmo. Porque é o torcedor do Palmeiras que vai também lá e que fala. Olha, não é a vovó, não é o Rudy, não é o teu amigo que é pé frio. É o time que é ruim pra cacete. Não consegue ganhar da Ferroviária, pô. Não mete culpa nos outros, não. A culpa não é dos outros, não. A culpa é do treinador do Palmeiras e dos jogadores. Não tem que isentar esses caras de culpa, não, porque, ah, o cara é pé frio. Pé frio, cara. Se fosse por isso, eu nunca mais ia no jogo. Pé frio. Para com esse negócio de pé frio aí, ó. Sabe? Que nem ontem meu pai brincou comigo, né? Ele falou assim, porra, toda vez que eu venho ver jogo com você na tua casa, o Palmeiras não ganha. Dá a impressão que eu não vou vir mais. Ah, não é você a culpa, que é você que vem aqui. A culpa é que os caras são ruins pra cacete. Não ganhar da Ferroviária, desculpa, com todo o mérito que tem o português, com todo o mérito que tenha treinado o time, sei lá, desde sei lá quando, da Série B, sabe? Subiu com esse mesmo time, que tem o mesmo time entrosado. Não interessa. O Mano acabou de falar antes, o investimento feito no time do Palmeiras, estádio de futebol, de claro. Primeiro mundo, de primeiro mundo, sabe? É, o CT lá, o CT de treinamento do Palmeiras. Ferroviária não tem. Tem que ganhar do Ferroviária até com o Nick Jagger no jogo. A Ferroviária deve treinar no estadinho deles lá, que não, é legal, bonito. É no tiro do trem que eles treinam. Mas não pode, E, a gente não pode criar esse fantasma sempre. Todo ano no Campeonato Paulista, sempre surge um ou dois times do interior. Muito bons, que dão, né, trabalho, que, sim, o técnico começa a ser... Lembra do Doriva? Lembro. É, então, que foi com o Ituano. Oh, nossa, aí aquela coisa com o Ituano. Não, acabou até ganhando, mas aí é uma em mil. Mas quantas, né, vezes? É, quantas vezes? Né? É verdade. Teve um ano lá que tinha um pequenininho, o Guaratinguetá, lembra? É, que é todo ano. Chegou pra ganhar, tá? Não sei, todo chegou na semifinal. Você tem mais medo do pequenininho ou do grande? Você tá falando comigo? O que te intimida mais? Dentro da sua casa. Você tá falando comigo? Quando vai na sua casa? Pergunta pro teu pai. Ah, que grosseira. É, antes de qualquer coisa, claro que eu preciso dizer que o Estádio 97 vem em nome de HDI Seguros. É debate pronto, consulte o seu corretor ou acesse hdi.com.br. Em nome de Esser, construindo com valor. Em nome de BV Financeira, tá precisando de ajuda para pagar as contas de início de ano? Ainda bem que tem uma BV pertinho de você, né? Ligue 3037888 ou acesse bvfinanceira.com.br. BV Financeira, o seu crédito está mais perto do que você imagina. Chevrolet Cobalt, passe na rede Chevrolet e conheça o novo Cobalt. Polo Ar, com a Polo Ar ar-condicionados e a LG, você entra no clima. Em nome de Engove, vai pra curtição? Bom, Engove pra você. É, e se persistir os sintomas, um médico deverá ser consultado. Esse medicamento é contraindicado em casos de suspeita de dengue. Em nome de Extra, o maior vendedor de pneus do Brasil, aproveite, você merece um Extra. E vou falar pra você que tá com problemas de infiltrações, de goteira. Ó, choveu bastante hoje, hein? É, rapaz, começou a infiltração e goteira na tua casa, né? Aquela umidade toda. Você não tem que ter esses problemas todos. Você tem que proteger a sua casa com impermeabilizantes Recubriplast. Porque Recubriplast é 3 em 1. Primeira demão sela, segunda demão pinta e a terceira demão impermeabiliza. Aliás, Recubriplast é o único impermeabilizante do mercado que oferta até 14 opções de cores, viu? E Recubriplast também é o único com garantia de 5 anos. E você, meu amigo, vai encontrar Recubriplast nas boas lojas do ramo. Aliás, pode consultar as lojas, hein? Tem um site legal. É o www.sinteplast.com.br, tá bom? Te mandar um abraço aqui pro Emanuel, da loja Emanuel Materiais para Construção. Estão vindo aí o Emanuel e todo mundo lá da loja, ouvindo a gente atentamente com o Estádio 97. Boa, Emanuel. Impermeabilizantes, Recubriplast, máxima proteção para toda a sua casa. Agora o recado vem do Mano com o cartão Zoom, Mano. Opa, é isso aí, Domênico Gato. Quer ganhar R$5 de crédito no seu bilhete único? É, moleque, se liga só como fazer. É muito fácil, viu, RG? Aqui não tem pegadinha não, bacana. Porque tem um monte de lugar aí que o cara faz pegadinha. Aqui não tem pegadinha não, não tem caô, cara, não tem caô. Como diriam os cariocas. Aqui não tem conversinha fiada não. É muito simples, ó. Basta baixar agora mesmo o aplicativo Zoom no seu celular, cadastre o seu bilhete único favorito, sim, e ganhe R$5 de crédito nele, RG. Cinco pila? Cincão, cincão. Oh. Não tem pegadinha, não. Você vai lá, faz esse passo a passo que eu te falei. Põe lá o seu cartão no validador, na estação de metrô, trem, sim, ou qualquer outro lugar, num posto de atendimento. Sim. E você ganha automaticamente R$5 de crédito no seu bilhete. Mano. Não tem pegadinha, não. É isso mesmo. Ganhei R$5 de crédito, cara. Zoom é a evolução da conta corrente. Com ele, você pode colocar crédito no seu bilhete único a qualquer hora e em qualquer lugar. Você pode estar assistindo a novela, você pode estar trocando uma ideia com seu pai, com a sua mãe, discutindo a relação com a sua esposa, e você pode estar ali automaticamente colocando o crédito no seu bilhete único. Você não vai passar aquele perreio de ficar de manhã na hora do trampo, que você sai atrasado de casa, esperando ali a atendente do metrô colocar crédito pra você, porque às vezes cai sistema, às vezes só tem uma cabine, é complicado, cara. Então não vacila não, não perca essa. Ganhe R$5 e conheça o jeito mais rápido de colocar crédito no seu bilhete único, tá bom? Baixe agora mesmo o Zoom no seu celular. Você não sabe como escrever? Eu vou pronunciar agora pra você, ó. Como é que é? Z-U-U-M. M de Maria no final. Z-U-U-M, tá bom? Quer saber mais, RG? Acessa aí, zoom.com.br/bilhete único. E ó, tem uma frase mágica, tem uma frase cabalística. Qual que é? O ouvinte do Estádio 97 que ligar aqui dizendo a seguinte frase, RG. Recarregar o meu bilhete único ficou mais fácil com o Zoom. Sim. Sabe o que ele ganha, RG? Que ele ganha? Ele ganha um crédito de R$50 no cartão Zoom, tá 50 bom? Quanto? Ele ganha R$50 de crédito no cartão Zoom, tá legal? Então é isso aí, liga e fala a frase, não vacila não, velho, tá bom? Boa. É nóis. Boa, boa. Ô, Dodô, rapidinho. Pois não. Quer só dar um toque aí pra galera que curte livros de futebol? Nosso amigo Mansur. Mansur. Grande Zé Mansur, tá lançando um baita de um livro. Grande, agora aí, ó. Grande Mansur. Tá começando ali, vale a pena aí vocês prestigiarem. Chama Futebol, Mercado e Estado. Projeto de recuperação e estabilização e desenvolvimento sustentável do futebol brasileiro. Estrutura, governo e financiamento. Tem um livro que tem o prefácio do grande Juca Kfouri. Apresentação do Raí. Então quem quiser comprar esse baita livro, eu quero que o pessoal goste de futebol... Alameda Lorena, 1731, Livraria da Vila. Tá, tá começando agora lá? Boa. Vamos prestigiar o Mansur, daqui a pouco vou lá comprar meu livro lá, tá bom? Futebol, Mercado e Estado. Grande um abraço, Mansur. Aí. O livro foi escrito pelo Rodrigo R. Monteiro de Castro e o José Francisco Mansur, nosso querido Mansur, que você falou? Na Lorena, não é? É, na Lorena, eu falei Livraria da Vila. Não, você não falou direito. Falei sim, Alameda Lorena, 1731. Amigo, boa. Calma, sabendo. Aí. Tá o Domênico tá triste. Pra prestigiar o livro do Mansur. Ah, então tá bom. Que é muito bom. Boa. Ô, seu Bento, e aí? Eu escolho? Bora, esse negócio de ficar escolhendo. Então vai, bora, RG, que eu posso fazer. O placar do Estádio 97 informa. Onde foi o jogo? Esse time aí que jogou não tem nem casa, né? Eu sou que nem a Glória Pires no jogo do Santos, nem vi. Só sei que perdeu. RB 1, 2, Santos 0. Ricardo Oliveira parece que foi pra China, porque ontem ele não tava lá não, hein? Seu Bento, você viu... Eu vou lá ver o livro do Mansur e já volto. Ah, fica aí. Você vai lá, pô. Ah, vou lá, pô. Você viu, que eu postei, você viu que eu postei ontem no nosso grupo lá, né? Quem é que tá, quem tava com menos vontade? Glória Pires ou Ricardo de Oliveira? É, a briga foi boa. Hein? Foi boa, não foi? Foi boa. É... Você acha que vai ficar assim por um bom tempo? Ah, vai. Vai, né? Bom, mas isso independente e só acrescentando a tudo que o Mano falou com relação ao time grande versus time pequeno, eu acrescento o seguinte, assino embaixo que ele falou, mas acrescento o seguinte, não é jogar em casa não, não é só em casa não, viu, Mano? É fora também. Né? O Santos foi vergonhoso, ridículo, a postura do Santos. Até, você enxerga, até que você enxerga futebol, mas esse futebol que a gente enxerga no time do Santos, ineficaz, porra, sem chute a gol, isso traduz exatamente o que a gente tava falando aqui, quer dizer, você fica com posse de... O Santos teve posse de bola, sei lá, 300% em cima... Porra, os caras deram dois chutes e fizeram dois gols, porra. E três pontos levaram pra casa. E aí a porra do time grande... Né? Todo cheio de tapinha na bola, todo cheio de posse de bola. Pô, não pode se dar a esse luxo, né, cara? Não tem cabimento, não se justifica. O Santos só está disputando uma competição. Nem essa desculpa pode dar. Os outros ainda podem dar, estão disputando Libertadores, está concentrado na Libertadores. Pô, nós não estamos, é só uma competição, é só um estadual. Tem três clássicos e o resto é tudo time pequeno. Pô, não pode se dar esse luxo de perder para time pequeno, desculpa. Por mais que o time pequeno seja treinado, ou tenha treinado, está treinando desde novembro. Evidente. Não pode, não justifica. Você não pode fazer uma partida anterior goleando um time pequeno e pegar um outro time pequeno e perder. Não tem lógica. Ah, empatou com o time pequeno. Não tem sentido. Né, RG? Entendeu? Depois ganhou e agora perdeu. E perdeu, empatou. Empatou com o Palmeiras, foi um clássico. Entendeu? É outra pegada. Agora vem um clássico contra o Corinthians, claro, aí tem todo um clima, né? Tem toda uma outra concentração, tem um outro foco. E aí o resultado independe, porque é clássico, né? Você tem num clássico você tem as três condições, as três possibilidades. Agora, num jogo de um grande contra um pequeno, desculpa, velho, não dá, não justifica. Então, perdeu a grande oportunidade de pagar esse mico, né? Pô. Agora, e o meu amigo Dorival Júnior, tem que chegar junto, tem que ter o grupo na mão, velho. Tem hora que você tem que ser paizão, sim, né? Tem hora que tem que ser legal, sim. Mas, pô, você tem que ter a sensibilidade de sentir como é que o grupo tá. O time do Santos ontem tá louco, hein? Pelo amor de Deus. É verdade que o Dorival chegou no vestiário pro Ricardo Oliveira, lá tava meio cabisbaixo, assim, meio pê. Dorival, vamos, Ricardo, bola pra frente. Ele falou, vai se fu. Não, nem acredito que isso tenha rolado e nem acontecido. Tanto de um lado. Vou ver com palhaçada aqui, não. Outro, o cara com a chance de ganhar oito vezes mais do que ele ganha. O treinador ainda passa qualquer tipo de frase motivacional. Como motivar o Ricardo Oliveira, cara? O que se notava é que realmente o cara. Cara, só a entrada dele. Né? É, pra quem tem um pouco de psicologia, só em olhar a cara dele entrando em campo. Puta, não tava hoje, fino, hoje né? Não vai dar certo. Cara. Ô, RG, não vai dar certo. O jogo contra a Gambazada é o quê, domingo? Gambá o seu fiosco, aí é o seu cretino. É na vila. Quando eu não lavo, é mesmo. Ó, é o seguinte, tem uma opinião aí pro Dorival. Sei que ele ouve aí o Ademir Quintino, pode passar pra ele. Vai ser aonde? Vai ser na vila, né? Na vila. Ó, joga até os 43, mais ou menos, joga com goleiro linha. Põe um meia no gol, o Serginho. Na nossa defesa não tá dando. Não, peraí, o Corinthians não faz gol antes disso. Quando for aos 43, você põe o goleiro, que é aí que é perigoso. Não, mas nossa defesa. Até lá joga com a mais. Nossa defesa não permite esse tipo de ousadia, não, cara. É ousadia e alegria. Vamos devagar. É, ousadia e alegria tem outro time agora. Boa. Fazer o quê, né, seu Bentô? Então vamos lá. Ih, rapaz, mais um. O placar do Estádio 97 informa. Um é atropelado pelo trem, o outro cai da ponte. Ponte 1, gol do Reinaldo. Brasil! Rapaz do céu, o cara jogou tanto tempo no São Paulo e não fez nenhum gol. Só que foi emprestado, caixa. São Paulo tá mais perdido que a Glória Pires no Oscar, né? A defesa não viu nada. E o Michel Bastos prefere não opinar sobre o assunto. Que Beijinho. Coisa, hein, seu Bentô? Bentô! Beijinho, você viu o jogo do São Paulo, Bento? Você assistiu o jogo? Eu? Amigo, eu mais o que fazer, né, amigo? Eu estava nos Rolling Stones. Melhor, viu? Nossa. Bem melhor, né? Isso é no infinitamente tempo. Melhor. Mas olha, o São Paulo aí perdeu pra ponte. Por sinal, o que tinha de gente do show dos Stones, se somar os jogos do Paulista e do Carioca, não dá. Foi no campo do Palmeiras? No Morumbi. Ah, foi no Morumba? Quanto? 68 mil. E eu ouvi já de alguns caras na imprensa... Tem esses Stones lá. Dizendo que os caras estão velhos, velho. Não, mas velhos assim, pra fazer... Imagina. Não, tipo assim, ultrapassados. Não, mas de fato eles estão velhos mesmo. Deus queira que eu chegue aos 72 velhos. Igual os caras. Ah, mas aditivado até eu, velho. Pô, você acha que os caras estavam seco, tomando água? Você com 30, só. Você com 30 não faz nada, velho. Não importa. Ó, o Mick Jagger, Domênico, ele andou e correu mais que o Ganso e o Michel Bastos nos últimos meses, velho. Em um show ele correu mais que os dois. Véio. E aí, Sombra? Tudo bem? Fala, Dodô, beleza? Beleza. Beleza não é, né? Como não? Tá com saúde, Não, sim, isso sim. Isso sim. Não, não, Zedão. É sapatada de um lado, sapatada de outro. Mas não adianta nada, também tá com saúde e o time mal. Como assim, seu animal? Nossos times estão todos igual a Glória Pires. Vou te falar assim, pra quem não assistiu o jogo do São Paulo, o São Paulo teve um futebol horroroso, um futebol bem fraco mesmo. Como vencendo já o futebol de São Paulo, bem fraco. Contudo, entretanto, o São Paulo merecia um placar melhor. Você fala, mas como assim? Porque apesar do mau futebol, o São Paulo teve, de algum modo ou outro, várias chances de gol. Se as jogadas não foram bem construídas, sabe aquela coisa da... Mas quem jogou melhor? Cara, ninguém jogou melhor. Não, São Paulo dominou o jogo, ok. São Paulo teve domínio do jogo, ok. Mas um domínio improdutivo, sabe aquela coisa? Não adianta, também não chega. Ah. Não chega construindo. Agora, ocasionalmente, aconteceram jogadas em que o São Paulo teve chance. A Ponte Preta entregou uma bola que parou na poça d'água e o Ganso, cara a cara com o goleiro, carimbou a travessão, como ele já tinha feito lá contra o César Valero. Certo. Ou seja, algum preciosismo que acabou evitando o São Paulo fazer os seus gols. A Ponte também teve a sua chance. Então, assim, 2-2 podia ter sido o melhor resultado, 1-1, um empate. Né? Ou seja, o São Paulo perdeu, jogou mal, mas teve as suas oportunidades. Né? Agora, vou te falar uma coisa, cara. A gente já começa, às vezes, a ver torcedor metendo pau lá no Balsa, etc e tal. Eu vou dizer uma coisa, cara. O último cara a ser cobrado, acho que tem que ser o Balsa, você entendeu? O último cara a ser cobrado. Porque eu entendo até, o cara tá tentando, ele muda a formação. Mas não flui. O futebol não flui, a coisa não vai, cara. Não tá dando liga, então, né? É complicado. Agora, eu já não sei mais também, cara, assim, se é um problema só do São Paulo, é do futebol brasileiro. Porque só tem nego muito ruim. Muito ruim. Porque no que você via antes, uma jogada de tabela, que vai. Não tem, né? O lateral e o meia que se aproxima, e tabela, e flui, e dribla, e chega. Eu não tô querendo nenhum Garrincha, sabe? Mas hoje tudo é muito corrido, tudo muito fechado. As jogadas não acontecem, não. A coisa não vai, né? A ponto, assim, eu não vi o jogo Palmeiras e Ferroviária. Não perdeu nada. Mas eu vi nego falando assim, pô, o Palmeiras tem que fazer aquilo que a Ferroviária fez. Exatamente, a Ferroviária parecia o time grande e o Palmeiras o pequeno. É, eu não vi. 63% de posse de bola da Ferroviária. Foi o Dudu que falou isso, né? Falou? Inverteu, né? O Dudu, acho que fez esse comentário. Ah, o Dudu falou. Ele falou que eles são bem treinados. Aí então, quer dizer que o Palmeiras não é... Tem um vídeo que mandou aqui, Sombra, falando o seguinte, que esse técnico, o Sérgio Vieira, que é o português, ele chegou em novembro de 2015. Novembro! E em janeiro chegaram 14 jogadores. Não, mas esses jogadores, eles são do Atlético Paranaense. Ele colocou aqui, ó. Não. Inclusive o próprio treinador então, também é. Sendo 7 deles tá emprestado, titulares. Né? Não, peraí. São 10 jogadores do Atlético Paranaense. Então tá errado. Mas então tá toda errado. A comissão técnica... É uma parceria. Não, se não um importa. Time que chegam 10 jogadores não, e não, joga melhor que o time do Palmeiras, mas é o time que jogava junto, os caras que jogam junto. Já tava com ele. Sim, eles fizeram uma parceria. O Palmeiras joga de junto aí então. Joga junto desde quando? Ô, Dodô, ô Benja. Convenhamos, eu nem vi o jogo, mas assim, eu não sou contra a Ferroviária fazer um grande trabalho e os caras jogarem bem. Mas um time com o Palmeiras não pode ser dominado em casa. É só isso que eu tô com falando. Com 63% de posse de bola. Não pode. Benjamin, e um time como o São Paulo não pode chegar e penar. Gente do céu. Não pode. O São Paulo não penou contra uma Ponte. Você sabe qual é o melhor sintoma, a melhor observação sobre o jogo do São Paulo? Que o São Paulo perdeu por uma Ponte horrorosa. O time da Ponte, ele é muito ruim. O gol do Reinaldo. Engraçado, né? O Reinaldo acabou... E a lei do ex, né? O São Paulo é a vítima da lei do ex, como ninguém, né? É uma discussão aqui que tem. Quando você tá viajando, eu falava pro Mota. Minha opinião. Os caras falam que o time do São Paulo é bom. Eu não acho nada. O time é ruim. Ó, eu vou no papel tem qualidade. Pra mim também não. Tá falando que a galera é ruim, que o Michel Bastos é ruim, que o Ganso é ruim, que o Thiago Mendes é ruim. Pra mim tem uma defesa fraca, um meio campo que não cria, um ataque que não faz gol. Eu não vejo nada. Mas olha, é que tá só mal treinado. Acho que o São Paulo tem alguns nomes. O São Paulo tem alguns nomes, mas o futebol não flui, não adianta, não ataca, não consegue criar jogada. O que eu chego à conclusão é que, assim, chega um jogador, por exemplo, chega o Thiago Mendes. Ah, esse é bom. Ok, o quanto ele é tão melhor do que o cara que tá jogando na Ferroviária e que a gente acaba idolatrando, pagando 5 milhões de reais por um jogador desses. Hoje, a distância entre o melhor jogador da Ferroviária e os do São Paulo não são mais, não existe distância. E a maior prova disso é que você não consegue pegar ninguém que jogue no São Paulo e falar, esse pode defender a seleção brasileira. Você não consegue. Porque são jogadores medianos. Porque o futebol brasileiro tá mediano demais. Não tem mais o diferencial. Sombral, porque, por exemplo, ó, eu até discuto isso com o Benja. Você pega o elenco do São Paulo no papel. Com Benja. Não, quase nada. No papel, o Benji, ele cita alguns jogadores. Ele fala, ah, o elenco de São Paulo tem isso, isso e isso. Mas, ó, eu cito outros, ó, o Calleri, bom jogador. Ah, não é de São Paulo, mas tá lá, tá inserido no contexto, faz parte do elenco. É brigador. Allan Kardec é bom jogador. O Ganso é bom jogador. Não, ótimo, tá jogando? Concordo, concordo, não tá jogando. Seis mas anos que ele não joga, já mas mostrou, é bom. Já mostrou que sabe jogar. Michel Bastos, idem. 2010. Thiago Mendes, bom jogador. Você pega lá a dupla de zaga do São Paulo hoje, você tem, vai, colocar como opção o Breno, Lugano e esse Maicon que chegou aí também. Tá machucado. Não, mas é que tá, faz parte do elenco. No papel, Benja, é o que eu tô falando, no papel, o São Paulo poderia talvez fazer um trabalho melhor. Não dá ainda, Sombra, pra chegar e execrar o Balsa, porque é um cara que tá chegando agora, tá conhecendo os jogadores, diferente do que a gente faz de comparação com o Marcelo Oliveira no Palmeiras. Mas você sabe qual eu acho que é um grande problema? Eu entendo o que você tá falando. Eu entendo o que você tá falando. Em tese tem bons jogadores. Em tese tem. Só que quanto tempo o São Paulo, a exceção do Calleri, quanto tempo o São Paulo tá com os mesmos jogadores e não tem um técnico que consiga fazer jogar então, bem? Então, mas é que tá, Sombra, eu coloco muito aí em xeque a qualidade dos treinadores que estão passando por lá. Porque se a gente voltar no tempo e pegar aquele Cruzeiro... Inclusive o Muricy... Então, o Muricy, Sombra, eu acho que quando ele tava dirigindo São Paulo, principalmente nessa última passagem, ele tava insistindo demais nas convicções dele, sendo que essas convicções estavam ultrapassadas. É, ele insistia sempre naquela bola aérea e um cara lá, pirulão, fazer um gol. Isso daí, Sombra, hoje não cabe mais no futebol moderno. Você precisa trabalhar posse de bola, trabalhar articulação no meio campo. Cara, erra passe. Mas é que tá, Sombra. É trabalho de treinamento. Passe. Aqui aí. Não pra sabe que você, até, inclusive, eu brinco com o Benja, eu falo compactação de espaços, mas, por exemplo, um treinador que zela por isso, o que ele faz? Ele reduz o gramado, tá certo? Ele pega lá um campo inteiro, ele pega pela metade, coloca os dois times ali e fala, vamos fazer um dois toques aqui pra que a gente possa aprimorar, mano, o passe e puta, articulação de meio campo. Mas você tá pregando aquilo que é o mundo ideal. Mas esse, sei lá, às vezes o cara põe lá no campo e você faz o dois toques, acha que o cara não faz? Faz, mas não funciona, não vai, porque os caras não são bons. Mas Sombra, aí que tá, se você pegar o Cruzeiro recentemente, no trabalho que o Marcelo Oliveira fez com que o Cruzeiro fosse bicampeão, o Cruzeiro era um time de refugo, cara. Se a gente pegar aí os jogadores que compunham aquele elenco do Cruzeiro, antes de começar o Campeonato Brasileiro, porque depois que o Cruzeiro foi bicampeão, Sombra, é muito fácil falar, nossa, era um timão, o Everton Ribeiro jogou demais, o Ricardo Goulart jogou pra cacete, mas pega aquele time do Cruzeiro antes de começar o trabalho, não tô sendo. Uma prova que papel não quer dizer nada. Mas é que tá, Benji, é muito mais fácil fazer dar certo no Cruzeiro, que era um time que sem expectativa, do que no Palmeiras, no São Paulo e no Corinthians, que a cobrança é muito maior. Mas eu acho engraçado, você fala que o Cruzeiro era coadjuvante, porém São Paulo, Palmeiras, Santos, são protagonistas do campeonato. Eu tô vendo, eu acho. O São Paulo é muito cobrado, Benji. É difícil fazer o trabalho dar certo, sendo que você não tem tempo para fazer. Desculpa, cara. O Cruzeiro tem pressão também. Acho tem pressão, engraçado. Mas nem se compara com a pressão do Corinthians. Tudo bem, a pressão é proporcional. Pressão local, mano. Opa, acho que tem. Mas eu acho engraçado. É infinitamente menor do que o Corinthians. Eu acho engraçado você. Não, o time do Cruzeiro foi bicampeão, bi. Um monte de refugo. Não, antes de começar o campeonato, okay, depois refugo. Jogadores mostraram qualidade. A tua opinião, refugo. Eu não concordo. Antes de começar o campeonato, era. Ok, você falou refugo. O Everton Ribeiro tinha passado pelo Corinthians, aquele time que caiu, ninguém queria. Tá bom, eu acho engraçado. O Ricardo Goulart era destaque do Goiás na Série B. Eu acho engraçado. Ué, se o Corinthians monta aquele time do Cruzeiro, todo mundo mete o pau. Não, esse ano, o time desse ano não é diferente do que foi o time do Cruzeiro. Tá de brincadeira. Tá de brincadeira. Que jogador refugo que tem no Corinthians hoje? Mas o que é refugo? Eu acabei de citar o Everton Ribeiro, que era destaque do time do Cruzeiro. O Giovanni Augusto é refugo? Não é, claro que não é. Por que o Everton Ribeiro era? Porque ele já estava há muito tempo no futebol jogando em time que eu te falei. Muito tempo não, ele não estava gente, ele foi jogador. Meu Deus, Benjamin, então você não está acompanhando o que está acontecendo. O Júlio Batista, o Júlio Batista é refugo? Refugo. Ah, é refugo. Ué, jogador de atividade, né, Benjamin? É refugo. Tá de brincadeira, o Júlio Batista não é refugo, Benjamin. Então, eu não acho Júlio Batista refugo. O Cruzeiro pagou um caminhão de dinheiro no Júlio Batista, é um ex-jogador de atividade. Qual o problema de... Não, isso não é refugo, isso pode ser um ex-jogador de atividade. Não, mas é jogador que não tem produtividade. Eu não concordo com o termo refugo, mas vamos lá, eu acho engraçado isso. O Everton Ribeiro caiu com o Corinthians, ninguém lembra. Zagueiro. O Ricardo Oliveira é refugo? Ricardo Oliveira, hoje não mais. Mas quando acertou com o Santos, foi. Era refugo. Era considerado refugo. Tanto é que ele foi renegado no Palmeiras. O cara joga muito, aí ele vira refugo, mas aí ele volta e joga muito. Aquele time pode reverter o quadro. Ele foi renegado no Corinthians também. Então, ele pode reverter o quadro. Teve o Léo Zagueiro. O Léo Zagueiro era refugo do Palmeiras. O Egídio passou pelo Ceará, pelo Vitória. O Lugano é refugo? O Newton tava lá também no time campeão. Mas é um ex-jogador, quase um ex-jogador. Então vamos lá, eu acho engraçado isso. O Newton era refugio do Vasco. Eu acho engraçado esse termo. O Ribeiro caiu com o Corinthians. Eu acho engraçado esse termo refugo. Então vamos lá pro Barcelona do Morumbi, que você fala, time de São Paulo. Vamos lá. Vamos pro time de São Paulo, que você acha uma maravilha, que não tem refugo nenhum. Não falei que eu acho uma maravilha. Você tá deturpando o que eu disse. Eu não falei que é muito bom. Falei, nota, o elenco no São Paulo, no papel, nota pra defesa, tem qualidade. Muita. Nota pra defesa de São Paulo. Veja, analisar assim é jogar palavras ao vento. Mas é que tá. Você analisa? Eu vou te falar. O negócio é o seguinte: hoje, eu concordo com você, o time de São Paulo não tá jogando bem? Não tá jogando bem. Mas eu vejo potencial nesse time de São Paulo para que o São Paulo possa jogar melhor. Assim como o Corinthians ano passado, então, quando eu discuti com esse mesmo Benjamin Bach, que tá aqui do meu lado, que eu dizia que o time do Corinthians aí tinha qualidade, mas é verdade. Então eu vou te falar que você também não queria. Eu tô te provando com argumentos aí, você tinha razão. Então tá bom, você também não queria o Tite de volta, que ia ser um fiasco. Mas há quanto tempo? Não, então fala, pera. Mas deixa eu comentar, Doutor, peraí. Eu vou dar as notas. Você vai jogar palavras no ar aqui que eu não falei. Eu vou dar as notas. Falei a respeito do Tite, eu falava. Dono da verdade. Eu não gostaria, não, pelo contrário, é que você não pode jogar no ar uma palavra que eu não disse. A cada 10 minutos você fala do time do Corinthians que eu errei. Não, Mas quando ele erra, eu não falei, não. Peraí. O time errei. Peraí. Com relação ao Tite. Com Tostão. Não, não é Tostão. João Saldanha, quando eu falei. Não, é que você não deixa eu falar. Você deturpa o que eu disse. Você não deixa até agora eu falar do jogo do São Paulo. Você deturpou o que eu disse. Eu não deturpei. Quando eu falei que eu era contra a volta do Tite, não era pela incapacidade do Tite. Eu falei, eu não sou a favor do retorno do Tite, porque se o Tite não conseguir fazer um belo trabalho como ele fez em 2012, a torcida vai pegar no pé do Tite. Mas você era contra ele voltar. Assim sim. Ah, bom. Assim sim. Mas eu não falei que era deficiência técnica. Não deturpa o que ele tem as condições dele. Pois é. Ele tem as condições. É lógico, ele contratou o mesmo advogado do Lula. Mas não. Só terminar. Eu vou dar as notas do time de São Paulo em cima do que o Mano fala, porque não tem refúgio lá. Ganso, 10. O que ele fez no Santos em 2010 não existe igual, nota 10. E o Ganso? Michel Bastos, quando veio pro São Paulo, 9. Mas o Michel Bastos chegou jogando muito bem. Então, eu tô dando as notas em cima do papel, porque na atualidade não vale. Quem mais que veio aí tá jogando muito? Caleri, o Caleri nem o Balsa falou que é bom. Balsa falou que é um jogador brigador, ele não falou isso. Foi a palavra dele, não é minha? Ah, isso não é. Ele disse, ele falou um jogador brigador. Ah, mas já falou que é Centurion. Bom. Horroroso! Gente, time de São Paulo é ruim! Eu não sei quem que tem papel. O Breno quando eu foi tenho bola, papel aqui. O Breno jogava muito. Mas o Breno hoje tem sérios problemas, gente. Ele ficou muitos anos parado. Um time que é péssimo, Sombra, na minha avaliação. Eu falei péssimo, eu falei eu ruim. Eu não sou dono da verdade, mas na minha avaliação, um time que é ridículo, um time que é péssimo, ele não faz uma campanha no Campeonato Brasileiro que tem no mínimo 8 times brigando por colocações ali que possam ocupar a vaga na Libertadores. É verdade, e chega em quarto. Ô, mano, o São Paulo chegou em quarto, gente. Não dá pra chegar e falar. Ué, vendo a declaração do Benja, dá a impressão de que o São Paulo brigou pra não cair no ano passado. Não foi isso. Eu concordo com você, que aparentemente o São Paulo demonstra ter no papel um elenco melhor do que ele vem jogando. Mas infelizmente o futebol é prática. E na prática, eu concordo, infelizmente, não vem produzindo. E vou dizer mais. São Paulo brigou por essa Libertadores, pra estar na Libertadores. E eu continuo dizendo pra vocês. Acho que a Libertadores pra uma equipe que não tá bem estruturada, cara, é um mau negócio. É um mau negócio. O São Paulo entrou em campo sábado com uma formação tática pra jogar o jogo, que era nítido, que era pra enfrentar o River Plate em breve. Com um único atacante, um monte de gente no meio de campo. Ou seja, pela necessidade urgente de ter bom futebol, fica se testando um monte de formações. Se testando um monte de formações. Porque você tem que comer amanhã. Você entendeu? Você não tem uma reserva feita. Então, às vezes é melhor você não estar na Libertadores, usar o Campeonato Paulista como um grande centro de treinamento mesmo. Você entendeu? Para você ter mais tranquilidade. Porque esse negócio de você... Hoje no futebol, tudo é muito imediato, cara. É. E você vai para a exigência da Libertadores. São Paulo perdeu um jogo, cara, a pressão é um mundo, cara. É, isso eu concordo. A pressão é um mundo. E aí você não... Cria expectativa aí no torcedor e o cara começa a cortar. Ele começa a abrir mão das próprias convicções. Olha, eu achava que isso é melhor, já acho que não é mais. Tem que mudar. E às vezes você tá certo. Só que precisa de tempo para aquilo. E o tempo não existe, né? E quando você tá numa pressão dessa coisa de Libertadores, você acaba perdendo o seu tempo de trabalho. Então, às vezes, eu sou contra isso. Ah, ir pra Libertadores. Ah, por causa de patrocínio. Tá, conseguiu qual patrocínio por causa de Libertadores? Nenhum. Ninguém vai me dizer lá que a FIAP e a Jolie estão patrocinando porque tá no Libertadores. Não. Tá porque a camisa de São Paulo. E também não deve ser nenhuma grande fortuna. Contudo, eu não quero tirar o mérito de quem fechou, o Vinícius, o Mansur, que seja. Parabéns, porque tá difícil o dinheiro. É lógico, tá difícil, né? Agora, exposição. Você não vai passar um jogo do São Paulo, por exemplo, na Libertadores, na TV aberta. Não vai passar um na primeira fase. Não vai passar. E se o São Paulo não passar nem da primeira fase, então é que não vai ter nada mesmo, né? Agora fica assim, Libertadores. Não tem tranquilidade. Se a gente tivesse que dar ibope aqui no primeiro mês do programa, nenhum programa ia pro ar, cara. Isso é complicado. É. Quanta coisa boa se perde porque você é muito cobrado no primeiro momento. Exatamente. com energia na veia, cara. Porra, pro negócio pegar e virar um puta de um produto, cara. Então as coisas não são assim. As coisas são assim. Com esse negócio de Libertadores. Acho que o Balsa pode ser um. Ninguém é técnico campeão duas vezes de Libertadores sendo incompetente. Não existe isso. Ah, teve sorte duas vezes? Não existe. Sorte duas vezes? Não. Sorte teve só o Surrote que pegou o Inter lá só pra jogar final. Concorda comigo? Sim. E é ruim. E aí, do mesmo jeito que o Marcelo. É isso que eu falo. O Marcelo Oliveira não teve sorte. Marcelo não, Oliveira competente. É bom. Tem que competente. Ter uma competência. Competente. Agora, a gente acertando, de fora é muito difícil analisar. Estranho, né? Por que não tá fluindo o negócio? É difícil. Você mexe com pessoas, cara. Só fala pra semana passada, eu não sabia. Ah, os salários, os nego brigando em vestiário por causa de salário. Vai falar ou não vai falar com a imprensa. Então, às vezes é melhor nem ir pra Libertadores. Vamos fazer o trabalho. Pega os refuguinhos mesmo. Às vezes é muito jogador, também não dá certo. Muito jogador, às vezes, sabe o que me leva a crer, RG? Sim. Você tem muita opção pra testar e você acaba não formando nada. Não faz nada. O Palmeiras tá acontecendo isso. O Palmeiras tá acontecendo isso aí. É, tem muita opção, ó, não tá acontecendo. O São Paulo ganhou a Libertadores da América em 2005. São Paulo era um time de 12 jogadores. O 12º jogador era o Souza. Era de 12 jogadores. Era o único que entrava, às vezes, né? O resto ninguém lembra quem era. É. Eram 12 jogadores. Ah, tinha grande elenco, tinha nada. Mas só que era um elenco que jogava bem. É, mas se resume a isso aí, a maldita cobrança. Não tem jeito. Daqui a pouco eu volto. Tá bom. E o Palmeiras é igual, viu? É muita cobrança. Se pegar o Palmeiras aí, os times sensacionais que tiveram nos anos 90, é praticamente aqueles 11 jogadores. Tinha uma ou duas opções que entrava. Vocês vão lembrar, mas o Euler, quando chegou no Palmeiras, ele era reserva. E ele entrava em alguns jogos. 99, né? Ele entrou naquele jogo contra o Flamengo, que foi um dos jogos mais sensacionais que eu vi. Dois gols de cabeça. Então, é o que o senhor falou. Veio do Vasco, às vezes, né? Também, RG, muito jogador no elenco, se você, pô, o elenco é forte, não sei, viu? Às vezes... Olha, no quarto gol eu me urinei toda, sabia, Jojo? Tem muita melindragem dos caras, mas o cara quer jogar. Mas aí é trabalho de treinador, cara. Então, você pega o Corinthians ano passado, tinha um determinado momento que tava lá no banco Danilo, Edu Dracena, Ralf, Danilo é bom de grupo. Wagner Love. Não, mas tô colocando jogadores aí que tinham potencial pra ser titular. É, Wagner Love, então, Danilo, Ralf. Não sei os outros, mas o Danilo a gente sabe. Porque Edu Dracena. Ele é bom de grupo. Tipo assim, ele aceita a reserva porque ele sabe que se ele entrar, ele resolve. Mas, igual, por exemplo, um cara do Palmeiras hoje, o Rafael Marques. Ele aceita ficar na reserva porque. Mas ele é bom de grupo. Isso que o Mano falou é diferente. Corinthians, nos últimos anos, vive um momento bom. Engraçado, né? Isso é diferente. Graças ao Tite também. Mas, na minha opinião, vive um momento bom. Então, vive um momento bom por quê? Porque ganhou um título importante. Não, não é que porque o Tite tem um respaldo do torcedor. Você pega os últimos. Você pegar de 2010 pra cá, vai. Pra ficar número redondo. Por isso é um time extremamente vencedor. 5 anos, aí vamos pegar 5 anos. Pega os 5 anos, o Corinthians ganhou tudo. Dois ganhou o Mundial, ganhou o Libertadores, ganhou o Brasileiro, ganhou o Paulista. Isso ajuda. Copa. Lógico, é um momento. Então, tudo é favorável. Vai, o Palmeiras 2010 pra cá ganhou duas. O São Paulo, Copa do Brasil, o São Paulo, quando começou a ganhar Brasileiro, lembra? O São Paulo ganhou o Brasileiro em 2006. 6, 7, 8. Porra, aí trazia os jogadores lá, um monte de jogador desconhecido. Tudo dava certo. Então, por que o Palmeiras não dá? Ganhou porque a Copa do Brasil em 2012, 2015, mas em 2012 ganhou a Copa do Brasil e foi rebaixado. O Palmeiras ainda não se acertou. O Palmeiras está acertando. Mesmo ganhando título agora, recente? Não, você tá vendo aí. Eu pensei aí que ia ter uma... Olha só. Ia ter... Calma. Sabe? Pega aí o não Paulo tem Nobre. Calma. Pega a gestão do Paulo Nobre, vê quantos treinadores o Paulo Nobre já colocou no Palmeiras. Ah, só ele... Você entendeu? Lembra, mas foram alguns. Olha, gente, o ano passado botou o Oswaldo Oliveira, mandou embora. Trouxe o Marcelo Oliveira. Não, Marcelo mas antes Oliveira... ele já tinha feito outros. Não, tô só falando do ano passado. Foi o Kleina, Gareca, Dorival, aí Oswaldo Oliveira, Gareca, isso Dorival, Oswaldinho e o Marcelo. Que no ano do centenário... Foi ano retrasado, o Palmeiras não caiu por um milagre. Milagre. O Palmeiras estava caminhando com outro rebaixamento. Milagre. Então o Palmeiras não se acertou. O Palmeiras não se acertou ainda, cara. Não é porque ganhou o título da Copa então, do Brasil. Você o Corinthians problema... se acertou. O Tite voltou, o Corinthians se acertou. O Corinthians trouxe o Adilson Batista, não você deu certo, acha... 3 meses depois foi embora. Deixa eu te perguntar, pensando nisso, não se acertou. Você acha que o problema não é do Marcelo? Ou é? Ah, vou te falar, eu gosto do Marcelo Oliveira, mas você também não pode falar que o treinador não tem culpa. Aí também... Mas aí o que você faria? Você continua? Mas não é culpa... Eu vou te falar um negócio que eu falei, que nem eu também divergi do Mano isso aí. Eu não acho que o Palmeiras tem esse elenco todo que todo mundo fala. Falo desde o começo. contratou muita quantidade. Não acho que tenha essa qualidade toda, não. Eu não vejo o Palmeiras com esse elenco todo que todo mundo fala, não. Ah, entendeu? Eu vejo o Palmeiras. Ah, como eu não, Benjamin? Não, por exemplo, eu tô te falando. Se eu pegar os jogadores do Palmeiras e você vai dar nota, a nota vai ser dificilmente menor que 5. Ah, mas não é. Não, vou te falar, não acho isso que todo mundo fala. Acho que criou, né, mano? Eu acho que se criou uma expectativa muito grande em cima do Palmeiras. É porque ele ganhou a Copa. É estádio novo, é dinheiro, é patrocínio. Ganhou a Copa agora. Mas não acho que é aquele time. Oh, o Palmeiras vai ganhar a nova Parmalat. Sabe o que tá faltando, Benja? Por exemplo, se você fizer um paralelo e um comparativo aí com o Corinthians de 2011, tem uma palavra que é extremamente importante e fundamental, Domênico. O Sombra acabou de exemplificar aqui. Não dá para cobrar resultados aí num primeiro momento. Você tem que dar tempo para que o trabalho seja feito e depois cobrar. Isso chama-se respaldo. É, em 2011, o treinador, lembrem-se, o Corinthians ele tinha uma série de jogadores ali que estavam fazendo corpo mole. Estavam fazendo corpo mole, os caras queriam derrubar o treinador. O Andrés entrou no vestiário... Você acha que hoje pode estar acontecendo isso no Palmeiras, mano? Olha, Domênico, existem aí jogadores do Palmeiras que saem de campo, demonstram insatisfação, o Robinho fez isso recentemente, o Rafael Marques foi substituído, ele batia no banco. É, então, já é um rumor, Domênico, de que o Marcelo Oliveira não tem o grupo na mão desde o ano passado. Antes do Palmeiras chegar na final da Copa do Brasil, já existia essa possibilidade. Aí todo mundo comentava. É, eu não vivo ali o dia a dia, eu não tô no vestiário para saber. Mas achômetro, achômetro. Onde existe fumaça, há fogo. Tanto é que o Marcelo Oliveira, na declaração de ontem, ele, não, porque falam que o elenco é rachado, não, o ambiente é bom. Gente, eu não vejo jogadores do Palmeiras ali correndo pelo treinador. E dizem que quem salvou ele foi o Nilson, né, mano? É, pois é. Nilson que salvou o cara ele, do Santos lá que perdeu o gol. Errou, porque se faz gol. Se faz o segundo gol ali, possivelmente duvide, a vaca tindo pro breve. Dificilmente vai ganhar. Então, Domênico, essa conversa de hoje do Paulo Nobre. Hoje o Paulo Nobre desceu lá no vestiário. O Paulo Nobre desceu lá no vestiário pra conversar com o Marcelo Oliveira e com um grupo de jogadores. Se o Paulo Nobre fez hoje à tarde, se o Paulo Nobre fez o que o Andrés fez em 2011, chegar e falar, esse é o cara, eu confio no trabalho dele, quem não tiver satisfeito, que levanta a bunda e saia, porque o Andrés falou isso no vestiário. Pra quem não sabe, o Andrés entrou lá e falou isso. O Paulo Nobre fez isso não, hoje? Não sei. Cara, ele tá falando se ele fez isso. Se o Paulo Nobre fez isso, pra mostrar... Que ele tem... posso falar uma informação? Ele teve reunião do elenco todo hoje à tarde, todo mundo junto. Você acha que pode ter acontecido? Então, isso aconteceu. O Paulo Nobre, ele desceu lá pra conversar com todo mundo. Se o Paulo Nobre adotou essa postura de falar, confio no cara... O cara é eu, confio e não vai sair. Mas aí ele precisa bancar o cara. Ele não pode no próximo domingo, quando o Palmeiras tomar um pau, ou então, se o Palmeiras ficar na primeira fase agora de grupos da Libertadores, o Palmeiras uma dessa não conseguir avançar, ele não pode chegar a mandar o cara embora, porque aí ele perde o respeito dos jogadores. Esquece. O Andrés ele fez isso com o Tite e falou, quem não tiver satisfeito, que levante a bunda e vá embora. Deixa eu falar, ele fez isso agora, gente. O Oswaldo de Oliveira, ele trouxe o Oswaldo de Oliveira, que o Alexandre Matos trouxe. O Oswaldo de Oliveira ficou lá 3 meses, foi vice-campeão paulista. O Paulo Nobre falou, não vou mandar o teu Oswaldo embora. E o Oswaldo de Oliveira foi mandado embora com aproveitamento melhor do que o Marcelo Oliveira tem hoje. O Oswaldo de Oliveira, independentemente de gostarem ou não, mas dá uma olhada, o Oswaldo de Oliveira foi mandado embora com 4 meses de trabalho. Ele, com ele foram 25 jogadores. Ele falou, gente, espera, o Cleiton Xavier não dá pra jogar, lembra? Quando o Municheiro sabe que ele não põe o Cleiton Xavier. Cleiton Xavier faz um ano que não joga. Ah, mas a avó não era ele contra botou, ele sair, ele não. Ele botou o Gabriel Jesus e falou, gente... Ele falou, gente, o menino, tô preparando, calma. Você viu o Gabriel Jesus? Tá aí, joga um jogo no jogo, estão preparando ele. Muita coisa o cara fez. Aí o Paulo Nobre veio e falou, ele não sai. Aí perdeu a final nos pênaltis, que o Dudu bateu no juiz, o Dudu perdeu o pênalti. Porque o C só conta pra um lado. Quando é do outro. Falou, né? Se o Nilson. Mas como o Dudu perdeu o pênalti no primeiro gol também. Se o Nilton não, não, faz Paulista. Aquele. Se ele faz o gol, é 2-0. Então, Soletre Nilton. Não é Nilton? O Nilson. O do Santos. Se o Nilson do Santos faz o gol. No caso do Palmeiras o também tem o C. Ok. Se o Dudu bate o pênalti aqui. Eles com a menos. O Oswaldo Oliveira tinha sido campeão paulista no Palmeiras. Então, se é pra um, se é pra outro. Eu não acredito nesse negócio. E outro, esse negócio de respaldo não quer dizer nada. É, esse respaldo aí hoje em dia. Não quer dizer nada, gente. Todo treinador cai quando o cara fala assim, não, ele está prestigiado. Aí ferrou. Ah, se não ganhar quinta-feira, eu acho que ele cai, viu? Agora, não pega um adversário, quinta. Complicado, cara. E é difícil esse Rosário, hein? Palmeiras não joga com o Galinha. E o Rosário já perdeu ponto no jogo. É o líder do campeonato argentino. Ele perdeu ponto já. Ele empatou em casa. É roubado, né? É o líder, primeiro lugar do campeonato argentino. Aí. E ontem meteu 3 no não sei em quem. Para de falar que a minha gastrite ataca, viu? O Rosário não é galinha morta, hein? O Rosário vem aqui... Agora, pra tentar os pontos que não conseguia em casa. Agora você vai falar o time do Palmeiras. Galinha morta é o Corinthians. É a mesma coisa quando os caras falam. Galinha morta assim, não, calma. É a mesma coisa quando os caras falam, ah, o time do São Paulo. Ah, os caras não têm vontade. Você vai dizer que o Palmeiras não tinha vontade ontem? O Palmeiras não correu? Correu, pô. Correu, lógico que correu. O Palmeiras jogou melhor. Jogou melhor. Bom, é o seguinte. O Sombra já chegou aqui, ô Benjamin. Então vamos dar um recado aqui, Benjamin. Vamos falar aí de... Pode escolher o que você quer. Ô... Então eu vou falar aqui é o seguinte, amigão. Você merece facilidades com o seu cartão Extra. Olha, amigão, você merece condições de pagamentos e descontos exclusivos direto no caixa com o cartão Extra. Então aproveite. Terça-feira, todo o açougue com 20% de desconto pagando no cartão Extra. Olha só que presentão. Se você não tem o seu, vá no balcão de atendimento do cartão nas lojas Extras, Extra Hipermercado, ou mande um SMS. Anota aí para onde você manda o SMS. 28594. Vou repetir. Mande um SMS para 28594 com o número do seu CPF e faça já o seu cartão Extra. É isso mesmo. Terça-feira, todo açougue com 20% de desconto pagando no cartão Extra. Não perca. Vou repetir. Mande um SMS agora para o número 28594 com o número do seu CPF e faça já o seu cartão Extra. Não perca, hein? Você merece mais. Você merece um Extra, Chuck. É. Ah, esse negócio que você falou é muito legal aí do Extra, cara. Porque eu faço supermercado. Eu também. Eu faço supermercado e eu sei como são as coisas. Então aproveitar esses... Quanto que é? 20%? No açougue com cartão Extra, 20%. Ó, é bastante. Ó, e eu gasto muita grana no açougue porque eu compro muita carne lá pros cachorros, né, cara? Então... Pode te falar uma coisa, aproveita aí, cara, não perde chance não. 20%, velho? É, hoje se todo lugar que você pudesse comprar uma coisa, você pudesse economizar 20%, hein? 20%? Não, é não? Não dá pra desprezar não, porque qual tá feia a coisa, hein? Qual que é a melhor hashtag não, qual que não, é o número SMS? SMS? É. Manda lá pro Extra, 28594. Vou mandar agora. 28594 e você manda SMS com o número do seu CPF. E você já vai fazer o teu cartão Extra. Tô mandando mesmo, viu, gente? Tem que mandar. Eu também vou fazer o meu. Eu tô mandando mesmo. 20%, você tá de brincadeira. É que o Vilela não tá aqui filmando, senão se você puder ver que eu tô mandando mesmo, cara. Ah, mas Vilela nunca tá. Tem que fazer, meu. 20%, velho. 28594, é isso? O Vilela fala que na hora do programa ele tá ocupado. Aí ele esquece de filmar, lá. Deixa eu colocar meu CPF aqui. Olha lá. Vilela? Hã? Olha lá. Falou que pegou 10 minas. Ele não tá ouvindo o som. Hã? Ó, mandei. 10 minas, final. 10 minas de guerra? Não. Desativadas? Mulher. Ele falou que pegou 10 e finalizou 8. Sério? Finalizou o quê? No... Não, gigante, você tá louco. 10 mulheres não pegou. Esse é o Estádio 97 soltando aviões. Eita, nós. É, meu amigo. Tá chegando a hora da verdade, hein? Quem sabe é você que vai pra Barcelona ver Barcelona e Real Madrid. Será que o Barcelona vai moer o Real? Óbvio. E que falta cobrada pelo Messi? O cara, ele consegue fazer a coisa complexa parecer simples. E que entrevista bem dada do Cristiano Ronaldo. Ô, esse que... cara é otário, hein? É, depois vem com aquela história. Não quis dizer mesmo nível físico. É, tá vai. Bom. Vai. Tá bom. Banana. Tá bom. Eita. Ô, Cristiano Ronaldo, então quer dizer que você agora tá no nível melhor que todos os outros? Com certeza, não, estamos... Ele tá, só precisava ter falado. Boa noite a todos que estão cá, inclusive todos que estão trazendo o melhor futebol. Eu vim jogando pela minha melhor forma, né, que são abdômenes quadrados. Se não dá pra aparecer mais forte. Que o outro na bola, aparece falando, com certeza, né? Queria agradecer a todos pelo momento e dizer que eu não gostei do performance do Neymar. Não? O cabelo dele está meio despenteado. Você está se referindo ao cabelo. Exato. Então, acho que tem isso que o seu nível está melhor que o dos outros. Sobrancelha, né? Não, mas que ele tem razão, ele tem. Ele tem, de fato, ele tem razão. Porque... Mas não pode falar, não precisa falar, né? Não precisa falar. Mas que, de fato, ele tem razão na crítica, ele até tem. Porque os jogadores aí, os suplentes, eles não têm a qualidade do Benzema. Quem é que foi o lateral, quem é que foi o lateral esquerdo? O Palmeiras foi que falou isso? Marcelo. Lembra? O Lúcio falou que era o quarto mesmo. Né? Mas o Cristiano Ronaldo, isso, ele é muito era o quarto, hein, velho? Absurdo, era o sexto na época. Vamos lá, vamos aos ouvintes. 3284-7097, oferecimento de Chevrolet Cobalt. Passe na rede Chevrolet e conheça o novo Cobalt. Impermeabilizantes, recubre plástico, máxima proteção para toda a sua casa. Esse, construindo com valor, viu, Glória Pires? Se liga. Que vontade, hein? Como é que ela tá fazendo lá? Hoje, ela, hoje ela gravou um vídeo aí, você viu? Tô vendo aqui, ó. Falando falou nada com nada. Eu não consegui ouvir aqui. Ela devia estar passando por ali, Benjamin. Puxaram ela com a bengala, igual o desenho, assim, pra dentro do palco. Você não tem a dúvida. O que ela falou, Benjamin? Não falou nada. Não, esse foi o problema. O que ela falou foi bizarro. Não, ela disse que não podia opinar, porque não tinha assistido. Então como que a Globo como é que pode colocar uma pessoa que não viu nenhum filme? Ela falou que ela falou assim, olha, não é que eu não vi nenhum filme. Teve lá uns curtas e uma animação que eu não tinha visto. Eu não assisti. Aí ela falou assim, olha, eu até levei nas brincadeiras, os memes todos estão rolando na internet. Achei criativo e tal, bababá. Agora, ela falou, a repercussão tá muito maior do que eu imaginava, eu preciso dar uma resposta aí. Tipo, ela quer dizer que estão pegando demais no pé dela. Não precisa dizer isso. Né? Mas você não viu, né? Mas tem que pegar. Tem que pegar. Mas foi constrangedor. Deve fazer uns 25 anos. Então, foi constrangedor, que... a participação dela. Tô falando que ela falou, não falei que... Eu sei. Olha, vou resumir a história. E aí, o que você acha do filme Candidato a isso? Olha, eu gostei muito do Trumbo. Aí a Mariana... Sim, tudo bem, só que ele não concorre ao prêmio. E sem contar que foram em algumas intervenções, pô, assim, mas com o maior desprezo possível. Tá meio perdida, né? Sem esboçar pelo menos uma simpatia. Quem era o cara que tava comentando com ela? O cara tinha a voz do comentarista do carnaval. O Chechel sabe. Eu não acho que está bom. A verdade, ela só. O Chechel entende. O cara bom para comentar esse troço é o Rubens. O Rubens Edvald Filho. E tem o Maurício Bruzzi. Que estava no outro canal, lá no TNT. Colocaria o Márcio Canuto, velho. Agora, olha só. Mas esse cara manja da coisa. Por que que funcionou? O Oscar é uma coisa chata há anos. Ninguém fala do Oscar. Aí tá todo mundo comentando por causa dela. Deu certo, né? Se fosse, se fosse mal, o outro cara, ninguém ia falar do Oscar. Não é chato, não. Vai assistir quem gosta, quem curte cinema. Eu acho chato. Ontem eu fiquei assistindo o Walking Dead. Tudo é chato. Sombra, ontem o Walking Dead tava chato, mas tava mais legal que o Oscar. Vocês merecem 24 horas de Regina Casé no ar. É isso que vocês merecem. Você, seu Rude, e você, seu Benjamin. A rave do esquenta. É, a rave do esquenta. Rapaz. Alô? Alô? Quem fala? Eu, gostosa. Gêmea aí, vai, safada. Quem fala? Tá gravado, não fui eu. Ney Neves de Queiroz Filho. Como? Não entendi. Ney Neves de Queiroz Filho. Ah, Ney. Isso. De Queiroz Filho, Bá. E quantos anos, meu velho? 35 anos. RG, 3.5 anos. Graças a Deus, aqui é 100, Domênio. Como assim? Aqui é 100 o quê? Tem Neves, velho. Ah! Sensacional! Você pegou essa? Sensacional. Quando, ô Domênico, tem umas horas que o Carlos Alberto, ele não ri da piada, mas ele dá uma gritada e faz... Nunca reparei isso. Essa é melhor. Gostou dessa? Já me ligaram aqui do Extra, acho que é quase Benjamin. Já fez o teu cartão Extra? Já fiz, então, não me ligaram agora. Amanhã é terça, no açougue você vai ter 20% de desconto. Pô, show de bola. Tá bom. Rápido, hein? Olha só, e a Domênica tem a linguiça de graça, hein? Difícil alguma coisa rápida no Brasil, velho. Magnaldinho, o que você prefere, a rabada ou a linguiça? Depende, eu gosto de juntar a minha rabada da linguiça. Aí eu vou fazer uma pergunta que vem, quem vai me responder melhor? Eu ia perguntar pro Benja, mas eu acho que eu vou ficar meio... Assim, eu vou me sentir perguntando pra Glória Pires. É melhor a linguiça toscana ou a calabresa? Não ia ser uma Glória Pires, Benjamin? Ah, mas pode falar a calabresa. A toscana. O Adnei prefere também a calabresa. A melhor linguiça que tem é a de frango. É. Só um minuto, gente, eu preciso de um minuto. Em 15 segundos eu faço o meu serviço. Olha aqui, ó. Toma aqui, ó. Cartão amarelo. Pera lá. Em seguida, sombra pela linguiça pimentada, aquela fininha. A pimentada é ruim. Quem gosta de linguiça de frango... Tem nada a ver uma coisa com a outra, velho. Quem gosta de linguiça de frango tem que sofrer 97 chibatadas. Linguiça de frango é bom, eu dou mais uma, 98. Você tá louco. Toscana. Perguntaram. Pra mim, a toscana é melhor. Deixa eu botar a minha enquete aqui. Toscana ou calabresa? Boa. Ó, perguntaram pra Glória Pires, e o Mundial do Palmeiras? Ela falou, não posso opinar, não vi. É verdade, pô. Acabar de perguntar. Perguntaram pra ela aqui. Mas vamos ouvir, pra falar isso é um boçal. É um idiota, né? Ô, é porque não sabe ler, né? Aí é todo mundo que põe isso é porque é boçal. sabe, boçal? Não ofenda com a boca os caras, não ofenda os caras. É, porque é só ler, saber não história liga, de futebol. Olha, ele é idiota, viu, história João? De futebol. O futebol ele começou, gente, muitos anos. Isso, não começou foi... agora, não. Viu? Claro, o Palmeiras tem vi. Gente aí que acha que o futebol começou em 2000, 2010. Eu tava com meus primos no estádio. O primeiro Mundial reconhecido pela FIFA foi em 2000. Não foi. Lógico que foi, tá no site. Entre e vê. Também a FIFA não sabe porra nenhuma. Mas ainda sabe a nem a entidade do futebol. É, então é aqui tá regulamento. É, tá bom, vai. Tá. Vai acreditando. Aqui que chancela em torneios. É, aqui. Que elabora a Copa do Mundo. Que faz Copa do Mundo, que vende Copa do Mundo também, né? Ah, mas outro. Acontece, mas ainda é. É, viu, Angel? É isso aí que é legal. É vender Copa do Mundo, cacete. Ué, por Ney, exemplo, eu contesto aí, cara, o governo, mas é o eu bairro? Tenho que respeitar ainda. Não, é o governo. Respeitar, não respeito porra nenhuma. Acho que quem rouba não tem o meu respeito. Ô, Vila Carrão. Zé L, querida, pô. Vila Carrão. E o time? Time todo poderoso. Ah, chupa, Domênio. Todo poderoso Corinthians. Ah, aí sim, porque todo poderoso só tem dois. Você falou que Deus só e tem o Corinthians. Seis? Já tinha que ter falado, ué. Ué, todo poderoso existem dois aí, tá certo? Um é Deus, tá certo? E o outro é o Corinthians. O único. Mas, amigo, não, todo poderoso Corinthians. Inclusive, Deus é corintiano. Vide os quatro últimos jogos, velho. Para. Ô, amigão. Oba. O que aí, faltar, mano? Deus inteira, hein, velho? Deus empurra a bola quando tá no perreio lá, hein, mano? É, o Rodriguinho representou naquele chute lá. Apesar que ele só vai de segundo volante, viu? No meio eu não gosto do futebol dele, não. Mas de segundo volante ele vai bem. No lugar do Elias ali, ele chega, representa. Eu queria dizer uma coisa pra ti rápido. Eu sei que tu quer falar, Govinho. Tu vai falar. Tu vai falar com quem tu quiser, só tu querer. Agora, foi um pedido da diretoria atual. O presidente pediu, porque o que acontece? Muita gente vai embora antes do jogo acabar. Então ele falou, tu faça o gol no final só, pra eles consumirem na lanchonete, pra ficar no estádio. Então isso é estratégia do Corinthians, pode falar. Mas já fala diferente, hein? Que os Pepe vai embora pra sair o gol. Também tem isso, também. Eles vão embora e a gente ganha, tu tá certo. E a gente ganha. Tá certo. Mas, ó, amigão, o Corinthians aí nos últimos jogos aí contra o Oeste, contra o São Bento, contra a Ferroviária e contra o Cobressal, o Corinthians passou um certo sufoco aí em todos esses jogos aí, conseguindo gols salvadores aí, tanto para ganhar a partida quanto para empatar. Não, então, o time tá em reformulação, ainda não encaixou totalmente o time, não. Mas, ele ainda acha que ele tá fora de peso, tá acontecendo alguma coisa com ele, mas aí mudou de time, é complicado, ele veio de fora, de um lugar que o futebol é fraco, né? Não, mas eu não vejo problema em tá ganhando no final, sofrendo. A Itália, cara. Não, o primeiro minuto é tão importante. A Itália, a Itália. Pô, e outra, o Tite tá remontando um time inteiro. Pô, tá aí, consegue ganhar, empata, tá ganhando, claro. Perde. A Itália foi campeã em 82, aos trancos e barrancos, cara. Mas o que eu vejo assim, ó, o time tá sendo reformulado e não tá tomando gol, já é um bom caminho aí. É sinal que a zaga tá funcionando, então. É sinal que a defesa... Pelo menos o sistema defensivo do Corinthians não tá deixando de representar, né? Mas quarta-feira, eu acho que é o jogo desse ano agora aqui, acho que é o primeiro jogo mais primeiro difícil. Primeiro teste do Corinthians. É o verdadeiro teste. Eu acho que é o... Não digo teste, mas eu acho que o jogo mais difícil do ano é esse jogo contra o Santa Fé. Santa Fé não é... Tá com sono, hein, Benja? Tá meio com sono. Não tô com sono, não. Santa Fé não é uma baba. Não, time bom, time razoável, hein? O Santa Fé não é campeão. 6 pra 7. O Santa Fé não é o último campeão da Sul-Americana? Acho ou não? Que foi. Não foi? É, ganhou do River. O último campeão da Sul-Americana. O Santa Fé é o último campeão da Sul-Americana, jogo difícil. Jogo dificílimo. Ah, mas esse... a Sul-Americana, tudo bem que de vez em quando inverte, mas a Sul-Americana é como se fosse a Série B da Libertadores. Ah, tudo bem, mano, mas aí você tá pegando um time que acabou, que foi campeão. Não é um time qualquer, velho. Não, mas eles que já tem entrosamento. Agora deixa eu te perguntar um negócio. Não é tão difícil. Eu acho que o Palmeiras essa semana tem uma parada mais difícil. Mas o do Corinthians é complicado também. Mas, por exemplo, o Corinthians ele já pegou o São Paulo esse ano. Mas ganhou. O São Paulo, sem sacanagem. Mas ainda é clássico. Lógico que é clássico, sem sacanagem. Juro por Deus, não tô zoando, não estou zoando. Mas hoje o Corinthians ganhar do São Paulo não é... Não é nada demais. Mas é clássico, para. Não, é clássico. Acabei de falar, lógico que é clássico. Mas o São Paulo parece que abdicou desse direito de jogar clássico. Mas hoje é mais difícil pegar quem? Hoje? Não tô sacaneando, não. Quarta-feira é mais difícil, você pegar o São Paulo lá na Arena Corinthians ou o Santa Fé? Santa Fé. É isso que eu tô querendo também falar. Acho. Mas hoje. Por todo o contexto. Hoje. Mas, ô amigão, com relação ao time do Corinthians, no jogo de sábado eu achei o time do Corinthians um pouco afobado. Os jogadores estavam nervosos, estavam pegando um time aí que tá pra cair no Campeonato Paulista, cara. Então, mas eles começaram a perceber que o ataque não tá funcionando tão bem. Ah, e eu tô achando isso. Aí a bola tá meio que esquentando lá na frente. A bola chega e eles parecem que tá começando a ficar nervoso. Não, mas, ô amigão, o Corinthians pecou muito na hora de finalizar. Ou seja, naquele remate final, na hora de chutar no gol. O Corinthians, ele criou inúmeras oportunidades e não conseguiu reverter em gols. Isso porque o pé da galera ali tá torto, cara. O Corinthians criou inúmeras oportunidades, tanto no primeiro quanto no segundo tempo. Agora... E o Guilherme Sombra, com todo respeito, é um cara que tá voltando aí também a atuar, é um cara que tá readquirindo preparo físico. Tá, mas, ó, pera lá, o Guilherme, ele não pode se dar o luxo de perder um gol de cabeça que ele perdeu ali no primeiro tempo. Agora, não tô cornetando o cara, acho que ele tem muito a acrescentar, ele já marcou gols aí com a camisa do Corinthians, beleza. Mas o Guilherme, ele precisa também aí ter um pouco mais de foco, Sombra. Principalmente nessas bolas aí que muitas vezes aparece uma só durante o jogo e o cara não pode desperdiçar. Fazer uma o pergunta. Gol que o Guilherme perdeu, Sombra, foi um gol mais feito do que um gol de pênalti, cara. É. Nossa, na linha da pequena área o cara cabeceou e não achou a bola passou na frente dele. Queria fazer o Guilherme, uma pergunta. Que olhando do estádio, ele parece que está fora de forma. Não, daqui a pouco... não sei se é visão real, mas... Ele não era lento que nem ele tá jogando assim no Corinthians. Não, gordo eu não acho que ele esteja, mas ele tem a melhorar ainda na parte física, sim. Fazer uma pergunta pra vocês aí que viram o jogo do Corinthians. Porque, assim, eu defendo uma tese, né? O Campeonato Paulista, ele é um grande treino. É como se fosse uma grande pré-temporada com intervalo de classe. Virou laboratório, né? Pros grandes. E aí você tem um jogo sério uma vez ou outra quando você tem um clássico, né? Sim. O Corinthians, ele teve várias chances de gol, vocês estão dizendo. Mas foram chances realmente construídas ou elas aconteceram de maneira ocasional? E dá pra perceber que o futebol do Corinthians está consistente ou não? Aí que tá. Você quer responder? Responde primeiro, amigão, que depois eu complemento. Eu ainda acredito que ainda não. Tá em reformulação. De vez em quando, assim, você vê que no meio do jogo... tem boas trocas de passe, o Wendel passa correndo pela lateral, se bem que o Wendel, pra mim, já perdeu posição pro Guilherme Arana. Mas a jogada do gol foi dele, hein? Mas ainda o time oscila muito dentro do jogo, principalmente pro ataque. Agora a defesa tá indo bem. O Iago e o Felipe tá dando conta do recado. Foi testada a defesa? Demais. Já tá aí pra ser um dos melhores zagueiros aí do Brasil. Mas a defesa foi bem testada? Iago? Olha, Sombra... Tá, ainda também não. Vai ser bem testada mesmo agora a quarta. Eu acredito nisso. O Campeonato Paulista, Sombra, ele serve aí como um parâmetro pra derrubar treinador, velho. Pra conquistas aí, geralmente hoje ninguém mais comemora ganhar o Campeonato Paulista. A menos que só tenha isso pra disputar. Mas com relação à campanha do Corinthians no Campeonato Paulista, principalmente esse jogo de sábado contra o Oeste, que era um adversário muito fraco, que veio aqui disposto a empatar o jogo e tentar enrolar a partida para sair daqui com um pontinho para tentar lá na frente ver se escapa do rebaixamento, RG. Inclusive até o próprio Marcelinho Paraíba falou isso no intervalo. Falou, nosso objetivo aqui é tentar arrancar um ponto e se Deus quiser pegar, encaixar um contra-ataque e fazer um gol no Corinthians. Falou, mas o nosso objetivo aqui, se empatar, já tá de bom tamanho. O Corinthians, Sombra, ele criou possibilidades de gol de maneira convincente. Eram trocas ali, tudo bem, às vezes aí é mais na truculência do que na qualidade, mas as jogadas fluíam e as jogadas aconteciam. Eram jogadas ali que você bolava pra criar. Não era aquela bola bate-rebate, sobrou, o cara chutou e foi pra fora. Não. Existia uma troca de passe. Mas na hora de finalizar, o Corinthians tá pecando um pouco. Mas eu penso sim, tudo bem, que esse adversário de quarta-feira, o Santa Fé, pode ser que seja, sim, o adversário mais forte do ano aqui pro Corinthians até então. Mas o time do Corinthians tem muito a melhorar ainda, cara. Não dá pra torcida do Corinthians se pautar no que tá vendo hoje e falar, mas o time não é o mesmo do ano passado. O time do ano passado também, RG, começou a fazer sucesso no decorrer do Campeonato Brasileiro. O time do Corinthians, depois que perdeu Fábio Santos, Guerreiro, perdeu Emerson Sheik, perdeu o Petros, enfim. O time do Corinthians teve uma queda de rendimento gigantesca. Tanto é que todo mundo falou, porra, o time do Corinthians pode ser que esse ano não brigue por nada. No final do ano, acabou se sagrando campeão brasileiro. Esse ano pode ser que não seja o mesmo time do ano passado? Pode ser que não seja. A qualidade técnica é menor? É menor. Mas ainda acredito no trabalho do Tite e acho que o time do Corinthians vai colher bons resultados, sim. Falar em bom jogo, hein? Puta, vi a final lá, cara. Liverpool e Manchester City pela Copa da Inglaterra. 1-1 foi pros pênaltis foi pro... e o City ganhou. Porra, e os dois... Todos os brasileiros perderam. Pênalti. Todos os brasileiros e cobraram de maneira medonha. É, pra variar. De maneira brasileiro. Medonha. Aquele Lucas tá indo bem ali na zaga ali do Liverpool, hein? Bom jogador. Eu não sei, pode, às vezes vem pra seleção brasileira, nem corresponde, cara. Mas ali na zaga do Liverpool, o cara é um monstro, mano. É, tá jogando bem. Tá jogando bem ali, cara. E eu achei ele sempre um bom jogador. O Corinthians tentou repatriar ele algumas vezes na época que ele tava reserva lá do Liverpool. Tá belo jogo. Ah, Neymar, o cara não volta. Mesmo na reserva do Liverpool, o cara prefere ficar lá do que ver jogar. Tinha 94 mil pessoas em Wembley. Ah, tava bonito. É, que inglês também não tem muita opção de lazer, não, então o cara tem que ir pro campo. Ô, mano, vai ter torcida 97 essa semana aí? Ô, tem pro jogo do Porco, mano. É, tá com torcida estádio 97 pro jogo do Palmeiras. Por que não faz pra Libertadores, mano? Mas vai ter, em breve. Em breve terá, tá bom? Beleza, eu vou de sul essa quarta-feira aqui, vamos ver se o Corinthians... Vai representar, com certeza. Vai representar, se Deus quiser. Você sabe que às vezes eu tenho certas premonições. Mas né? É jogo pra 2-1, viu, mano? Ah, tá ótimo. Tá ótimo, mano. Ganhando até meio a zero é nóis. Não é 1-2, não? Não. 1-2 não, tô fora. Olha, 2-1 Coringão, mano. Vai ser 2-1 aos 46 do segundo tempo. Ô, Ney, um abraço, Ney. Tudo de bom? Valeu, até mais. Valeu, tchau. Como a gente disse agora, a torcida estádio 97 dessa semana é pro jogo do Palmeiras. Palmeiras e Rosário Central. Você tem que ligar e dizer, eu quero ir na torcida estádio 97. E você vai assistir essa partida do Porco lá no estádio do Palmeiras, no camarote único. No camarote único, aquela mordomia, hein, Dodô? Que maravilha. Mordomia pra caramba. Mordomia demais, hein? Comida, bebida. Oh, que delícia, hein? Você vai gostar demais. Além do jogo, você vai ter aquele tratamento de primeiro mundo, tá bom? Então, torcedor do Palmeiras que ligar e disser, eu quero ir na torcida estádio 97, ganha sua vaga pro jogo desta quinta-feira, Palmeiras e Rosário Central. Daqui a pouco vão ler mensagens que estão chegando através do aplicativo da Energia 97, tá bom? Agora o Mano vai falar da Polo Ar. Opa, é isso aí, Sombra. Vamos que vamos. O verão tá aí, né, amigão? E você vai ficar até quando sem seu ar-condicionado, hein? A Polo Ar Condicionados, que é a maior distribuidora do país, apresenta a linha completa de condicionadores de ar inverter da LG. Esses aqui são demais, hein? São aparelhos de alta tecnologia que economizam até 60% de energia, cara. Você vai abrir a conta assim no final do mês, você vai falar, nossa senhora, que economia que eu consegui fazer. É uma surpresa boa, cara, é isso aí. E ó, minha dica do dia é a seguinte, ar-condicionado comercial Split K7 de 33 mil BTUs. Ele tem o maior fluxo de distribuição do ar, mais compacto e com instalação simplificadíssima, Domênico Gato. É muito fácil. Até o RG vai lá e vai conseguir instalar. Mentira, RG, você não. Chame um profissional, tá bom? Porque senão você vai quebrar a tua parede inteira. Melhor. Chame um profissional, mas melhor. A instalação é muito simples, tá bom? E aproveitando esse clima de verão, a Polo Ar está com uma baita promoção, hein? Pega aí o seu smartphone ou um papel e uma caneta e anote este número, cara. Ó, ligando no 0800-889-8989, que é o telefone da Polo Ar, vou repetir, 0800-889-8989, você encontra este e outros aparelhos da linha LG em condições únicas no mercado. Esse telefone da Polo Ar, cara, é tão importante quanto o telefone da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros, tá bom? Porque um ar-condicionado na tua residência é fundamental, tá bom? É melhor você ter um ar-condicionado que uma mulher lá. E tem promoção, ó. Entrou no ar dizendo, Domênico Gato, quero entrar no clima com a Polo Ar e a LG? No final do mês o cara concorre a um ar-condicionado de 9 mil BTUs, tá legal? Então você já sabe, cara, com a Polo Ar-condicionado e a LG, você entra no clima! E hoje tem, né? O Mano mantendo... É hoje o sorteio? Hoje tem o sorteio. Hoje tem o sorteio, é o último dia do mês aí. Mano, como seria o seu relacionamento, o seu envolvimento com o ar-condicionado? Olha, Sombra, o ar-condicionado é que a mulher dá como prazer desse, também. Como seria o ato não, seu analisa, com o ar-condicionado? É que eu não me prendo muito a esses rótulos, não sei o que, o Mano é boiola, não quer uma mulher no apartamento, quer um ar-condicionado. Não. Mas analisa o que eu vou dizer. Você não liga pra esse tipo de brincadeira? Não. Tô andando. Você vê como uma coisa menor, assim. Tô andando. Fiz um monte desse tamanho. Mas, por exemplo, Sombra. Que feio. Um ar-condicionado, cara, ele vai te proporcionar prazer qualquer momento que você apertar o botão. On. Né? Ligou o ar-condicionado, ele vai te proporcionar prazer. Isso é verdade. Dia de calor, ele vai te proporcionar prazer. A mulher também. But sometimes. Entendeu? Entendi. Algumas vezes. Porque a mulher, ela tem um negócio lá, tipo, hormônios, TPM, essa coisa, que às vezes deixa a mulher chata. Ô, Rudy, você que vive hoje num mundo mais variado de mulheres... Que seria variado? A palavra variada é perigosa. Ah, sim, um número que você já não conta nos dedos de mulheres que passam. Entendeu? O Mano tem razão nisso? Não, ele tem razão até porque a mulher a gente não consegue desligar, né? Quando a gente quer. Então, o ar dá pra desligar. E outra, o ar-condicionado CLG inverter aqui, ele é muito mais econômico do que qualquer mulher. E o cidadão... A mulher a gente consegue desligar, não entendi. A gente não consegue quando tá enchendo o saco. Depende, o cidadão ali agora, né? Ele tá com problema de autoafirmação, né? Você viu? Divulga. Você vê que legal, ele divulga. Divulga o quê? Nossa, como é? Hoje foram cinco. Meu Deus do céu. Não, é isso, Sombra. Ele vai dar uma paulada, ele divulga. Tava ali, ele transa, quando transa, nossa, o seu RG, o seu bar, tirando onda com o meu time. E eu falei, agora não dá porque eu tô ocupado. Só falei a parada assim. Não foi nada disso. Tem nada a ver. Falei assim, agora não vou ficar preocupado com isso. Deixa eu falar um negócio. E você na maldade, tirou o Domênico do nosso grupo. Tem nada a ver. Eu saí por livre e espontânea vontade. Porque o Rudy te atazanou. Eu? Domênico, eu? Muito pelo contrário, eu sou parceiro. Ó, a gente tem um grupo do WhatsApp, pra quem não sabe. Se o Domênico não voltar, nós vamos te excluir. O Baio, o Benjamin e o RG expulsaram o Domênico do grupo. Tem nada a ver, não me envolve. Ninguém expulsou, eu saí por livre e espontânea. Que Benjamin não me envolve nessa não tem mensagem minha nenhuma. Olha, quando eu vi você postando aquela foto, eu falei, meu Deus. Vamos ajudar o Rudy, gente. O Bate Razão é babaca, o Rudy tá velho. Cheio de amor pra dar. O Rudy tá aí solto na praça. Tá certo? Solto imagina na praça, você legal. Mantendo um relacionamento afetivo com esse grande humorista. Tá parecendo com estágio, este gênio do humor. Com este componente do Estádio 97. Por exemplo, o Domênico já tá casado, não adianta, acho que não. Né? Já está casado, você acha que não? Como não? Agora, o Rudy tá solteiríssimo, você entendeu? O Rudy aí tá solto. Você que quer ter um relacionamento com uma pessoa famosa. Então procura um. Mas olha, mídias obrigado, sociais Sombra. Que as pessoas podem te ajudar. Mídias. Aí você foi legal. Ó, meu Twitter é Rudy com Y, Landucci com dois C's. Tem o meu Facebook que é facebook.com/rude.humor. E tem o meu canal do YouTube, canal Parodiando, que não tem nada a ver com sexo. Pronto, olha. O Rudy acabou de garantir a transa por mais 30 dias. É, você já não todos os meios. Kelly vai no nosso grupo e posta. Olha, tô indo, vou tirar foto. Eu vou dar uma de Oliver agora. Teste de fidelidade, hein, mano? Mas o Rudy tá pra capotar uma sambada aí. A gente pode estar vendo o melhor momento que a gente pode estar ficando. Só falar em gerúndio e ser forte. Mas, ô Rudy, qual que é a sua predileção? Você quer loira, morena... Cara, eu quero... Ruivas, japonesas, mulatas... Não, mulher palmeirense. Mas você tá brincando que você escolhe time. Não, ele vai não é isso, Soma. Você já foi no jogo do Palmeiras? Ah, tá cheio de gordinha suja de muda. Não, não. Quando jogou contra o São Paulo. Vai. Aquela mulher que fala, quero nhoque. Não, senhor. Não. Quero nhoque. Você tá bem enganado, hein? Vai, quero nhoque. Para, Dona. Bem enganado. O David Guetta pediu pra tocar no jogo do Palmeiras. Tanta mulher bonita que tem. Ele falou, esse ano eu quero fazer o jogo do Palmeiras. É verdade. Mas na boa, jogo do Palmeiras tá cheio de gordeta, mano. Fala, aquela nhoque, meu. Do Santos tá cheio de viúva. As torcidas mais bonitas aqui é do Palmeiras. A torcida do São Paulo e Palmeiras é diferenciada nisso. Mano. Pera. São Paulo e Corinthians. Não dá, mano. Teve uma vez, você trouxe uma moça aqui. Era palmeirense e era bonita e não era gordinha, não. Pera lá, hein. Não era, não. Aquela que você trouxe aqui? Não, mas deve ter feito redução de estômago. Eu não lembro o nome dela agora, mas era bonita pra porra. Não, mas deve ter feito redução de estômago. Você sabe que não é. Mas na boa, você sabe que não é. Que é. Pô, no Corinthians, as meninas tudo suada fazendo poropopó, velho. Ah, a mulher não transpira. Mulher em academia... Não, ela fazendo poropopó. Não, as duas melhores torcidas aqui do estado de São Paulo são São Paulo e Corinthians, velho. A do Santos, Sombra, tá cheia de viúva. E a do Palmeiras tá cheia de gordeta, velho. Tassiana do Names, é isso aí. Pode ver o Facebook aí. Ó, você que tá ouvindo agora. É isso, não é mesmo? Tassiana do Names. Vê lá se é feia ou se é melhor. As duas melhores torcidas aí, em termos de mulher, é Corinthians e São Atenção. Paulo. Atenção. É Corinthians e São Paulo, Gente. A mais bonita é do Atenção. E Vilela é um bandido. Olha, atenção. Você, mulher, você colocou solteira, mas se for casada, e daí? Não tem problema. Atenção, você é melhor, né? Você simplesmente mulher. Mande sua foto para o Rudy. Boa. No e-mail participe@97fm.com.br. Participe@97fm.com.br. mande sua foto. Você que de repente só quer tomar um sorvete. Mas só pode, só mulher mesmo ou pode ir qualquer situação? É, RG, não tenho nada contra, mas é só mulher. Vou ajudar meu amigo. Tem vou nada ajudar contra, meu amigo. Mas Rude. É só a favor. Vou ajudar meu amigo Rude. O negócio é o seguinte: vou dar um recado aí para as minas que estão querendo se envolver. E a gente vai passar o final de semana na Riviera com o mano, lá no apartamento dele. Estão convidados. O negócio é o seguinte: vai ter que dormir na sala ou tem um quarto? Não, tem um quarto. Rude é convidado. Vai lá aparar o risco. Ó, a Thaizinha não tem umas amigas, não, mano? Tem. Depois eu te apresento. Ah, não, que você vai casar em uma semana. Não, você mas, casa, ó, obrigado, mano. Olha, as amigas dela, é tudo que é casar, velho. Olha, ou deve ser a Patrícia, não, ou deve ser a Fatiminha. Fatiminha, você é louco. O negócio é o seguinte, vamos lá. Você, mulher, que tá interessada aí em ser o bagaço do Rude. Bagaço? Bagaço. Porque o Rude também não é que ele vai casar, né? Não vai esperando relacionamento sério. Não, isso não. Pode ser que aconteça no decorrer, mas não vai esperando coisa séria, só sexo. Tá certo? É só... Esse mano é o cara... Porra, eu gostei do mano, velho. Então, o negócio é o seguinte, eu tô agenciando... Tá parecendo os camarões, velho. Leva ele, mano. E vou falar outra coisa. Gostei do mano? Ó, você, por exemplo, vou fazer agora uma analogia. Você, que é reserva no teu time da rua, tá certo? Reserva é banco do teu time da rua. Você vai querer fazer peneira, por exemplo, no Barcelona? Você não vai, porque você vai queimar cartucho. Você vai gastar tempo e dinheiro, tá certo? Vai gastar tempo e dinheiro. Então... Você, mulher, que tá pensando em mandar, tipo, uma foto pro Rude, um nude, talvez, aí, pra mostrar mesmo qual é que é. É legal, né? Já tem que ser um negócio, assim, selecionado. Se você for meia boca, assim, se você falar, putz, eu não tô legal. Ou, pô, tô com uma espinha aqui que tá aparecendo aqui, o Monte Fuji, velho. Aí é melhor não, né? Melhor não, porque o Rude vai dar delete, mano. Então não gasta. Aqui não tem Douglas no Barcelona, não. É, então, o Rude, hoje ele tá querendo pegar... É isso aí, mano, aí, gostei. Ó, tô fazendo academia. Então, ó, o Rude tá querendo pegar um bagaço legal. Ô, o Domênico viu minha foto, tá trincado ou não tá, Domênico? Não, não vi, mano. Não, mandei outro dia, pô. Se eu for falar, complica. No grupo, eu mandei no grupo, pô. É melhor não, grupo, eu tô fora do grupo. E aí, pode... Mas você não lava. Eu sei que agora vai ter, Sobra, porque geralmente a mulher que é legal, ela não vai agora ficar brava comigo, mas a baranga vai. A baranga é, mano, machista, escroto. Não é FDP. Machista. O mundo é sexista, gente. O mundo é sexista. Você acha que o sexo move o mundo? Lógico que move. Não é o dinheiro? Imagina, mano. Imagina. É. Adão e Eva, cara, tão louco. Os caras tão loucos aqui, ele mandou velho. Um olhar judaico, assim, pra você, de reprovação. Mas você não fala nada. Adão e Eva. Era Adão, Eva, serpente e a macieira, velho. Não tinha dinheiro, tá ligado? Era só ripa, velho. Você acredita nessa história de Adão e Eva? Lógico, véio? Isso aí tá na Bíblia. Não, tô perguntando. Você acha que o homem nasceu da onde, velho? Tá na Bíblia, meu amigo. Ué, você acha que o homem nasceu de uma poeira cósmica, velho? E a Arca de Noé, velho? Você acha, tá na Bíblia, acha que Deus chegou tá assim e falou assim, ó? É melhor parar por aí. Xerion. Ó, você acha que Deus chegou lá e fez assim, olha. Xerim, Xerion e saiu um homem e uma mulher? A noção. Tá de brincadeira, Benjamin. O homem, boa parte deles é originário dos exilados de Capela. Exilados de Capela. Aquela história da Arca de Noé, você acredita? Dos bichos? Aqui, eu... Tô perguntando, não tô afirmando. Então, eu não tenho. O Benjamin duvida até do primo dele, tá no mar. Eu estou perguntando. Eu não tô falando que eu acredito ou deixo de acreditar, tô falando que tá na Bíblia. Aí acreditar ou não acreditar depende de cada um de ler. Gente, eu não critiquei, eu só fiz uma pergunta. Eu não me meto em religião, eu parei. Eu também não. Aqui, o Benjamin duvida de tudo. O Domênico, mais não, um. Mas eu não. O Domênico daqui a pouco, do programa, vai ser aquele boneco de posto, ó. Ele não fala. Futebol ele não quer falar porque dá briga. No grupo do WhatsApp ele saiu porque o Rude atazanou ele. Você vai falar de religião e falar que também não vai. Daí acabou, o Domênico. Não. A Denise o Domênico vai fazer um programa em mímica. Era só um minuto. Você quer que eu fale por que eu saí do grupo? Não. Então, fala. Faz a denúncia aí, velho. Fala, pô. Quem te atenção? Eu fiquei chateadíssimo porque você saiu. Acredito que você. E eu não tenho nada a ver com a história. Cagou e andou, não tem. Eu? Acho que sim. Eu? Eu acho que assim, quando foi. Também. Então vamos lá. Quando foi feito o grupo do Estado, isso aí, já que vocês querem que fala, vamos lá. Vamos lá. Que quer que fala. O grupo do Estado foi criado para qualquer coisa que vai ter. Não precisa de uma reunião. O grupo é feito para qualquer tipo de coisa que vai comunicar, entrar de promoção nova. Isso. Quando o grupo parte, o nego colocar sacanagem. Aí sou eu. É, então. Mas ontem não sacanagem. Foi. Sacanagem. Neguinho ficar tirando sarrinho do time do outro, essas coisas todas. Rude. Então é melhor, velho. Então aí eu acho que é melhor abandonar. Porque assim, eu tenho... Vou repetir. Tem uma filha minha que o meu celular fica na minha casa a hora que ela quiser pegar ele. Aí não pode porque mesmo. Porque é aí a minha família. Aí tá certo. Aí é uma coisa... Aqui é o seguinte, aqui não tem senha. Pode pegar e usar a hora que quiser. Aí minha tá... filha tem 9 anos. A aí outra... Tá certo. Tem 1 ano e meio. Então, assim, como é que pode uma filha minha pegar e abre qualquer tipo de vídeo, e tem Deus, vídeo, Deus e tem vídeo que você acha que não é, aí esse... Você manda negócio. Eu ontem mandei o quê? Não, ontem Deus não. Eu não mandei lá, você pega o grupo, olha o grupo aí. Não, peraí, pega o grupo e olha aí. Seja justo. Não, sou justo. Você saiu do grupo ontem por minha causa. Não, mas. Não, não é isso. Você entendeu até agora. Não, mas que outro você ficou bravo. Não, não, mas não foi ontem. Mas não foi ontem. Ele tá falando aquilo lá já vem vindo. Isso, é o conjunto da obra. O meu celular também. É melhor eu sair antes de xingar todo mundo. Eu saí. Viu? O meu celular não tem senha, ele tem quatro e uma é criptografada. Outra é feita na NASA. Quando foi criado o grupo, não foi pra isso? Olha, o grupo é criado. O grupo é pra sacanagem, Domingo. Então fica na sacanagem, eu saio, bro. O Benjamin espalha DST online. Não, mas ontem. Ontem não foi por minha causa. Eu sei que você tem dois filhos, mas se você tivesse uma menina, você ia entender. Não, mas eu também tenho esse problema. Só que eu tenho 26 senhas. Mas é incrível, até no virtual, né, Dani? Uma foi desenvolvida na. Até no virtual, coitado, velho. O cara consegue. Não sobrou, eu não falei. Não fui. Ontem ele ficou bravo e não. Não, pera só um minuto. Leviano. Presta atenção. Quando tem um copo d'água que vai e tem uma torneira que tá pingando, ele vai transbordar, não vai? Vai. Ontem transbordou, acabou, pronto. E acabou, não tem. Nós não temos que ficar nervoso, nada disso. Eu saí, acabou. Pronto. Eu vou ler no ar. Dando a impressão que fui eu. Não. Eu vou ler no ar. Não, eu concordo. O ouvinte Zé tem todo o direito de participar do nosso grupo do WhatsApp. Então põe eles, ué. Nós vamos sortear. Tá. Um ouvinte, mas é no nosso grupo. Não, mas eu concordo com o Domênio. Se a filha dele acessa o telefone, é melhor não. Mas ele não quer por senha, pô. Sabe por quê? Porque se roubar esse celular, as filhas jamais vão conhecer o telefone. As pessoas vão ter acesso ao seu e-mail. Roubar o celular, aqui, ó. Ele tem senha, mano. Eu já tenho senha. Telefone é coisa do diabo. É verdade, mano. Mas assim, meu celular, ele tem senha. Internet é coisa do demônio. O que não tem senha, mano, é o WhatsApp. Eu não vou pôr senha, WhatsApp. Acabou o papo em família depois do celular. Em Facebook. Acabou. Internet é coisa do demônio. Não, eu tô achando aqui, ó. Quem tava na conversa? O Domênio tem razão. Eu botei. RG Vieira. Quem é Vieira? Landucci e o Bar. Aí o RG falou: chupa, ferroviária vai. Beijo, Vieira. Segue o jogo, pô. Aí eu não tô nem na conversa. Um negócio interno, aí virou humor interno. Não, agora. Eu sei. Mas é justo falar que é meu. E outra, futebol eu falo com os caras do Palmeiras. Aqui do grupo. Só eu falo lá de futebol. Você tem grupo do Palmeiras? Benjamin. Nós temos um grupo do Palmeiras. Não é eu, Vilela, o Rudi, o Pagani. E o Silvano, que não sabe nem lá, Moreira. Só tem palmeirense lá. Ô, Sombra, o grupo tava tão pesado. O Silvano manja de futebol, tiraram ele. Domênico, o grupo tava tão pesado que até o Catra saiu. Ele falou: não, aqui não é pra mim, não. Até o Catra saiu. Mas o Domênico é um dos maiores locutores do rádio. Ele vem da história do rádio. O Domênico já fez todos os tipos de rádio. Já fez rádio brega. Já fez rádio chique. O Domênico já fez de todo... Por exemplo, você vai conhecer agora um pouco das variações que o Domênico poderia fazer. Olha só, nós criamos uma notícia fictícia para mostrar como os diferentes segmentos de rádio abordariam o mesmo fato. A notícia é a seguinte: caiu o meteoro Hermes no Texas. Então a gente vai começar mostrando como é que uma rádio adulta daria essa notícia. Você tá na Rádio Clássica FM, frequência com estilo. Agora são 9:13 da manhã. Em breve, voltaremos com mais notícias sobre o meteoro Hermes, que caiu e devastou uma boa parte do Texas, deixando mais de 100 mortos. Você ouve agora A Felicidade, com Vinícius de Moraes. Agora locutor de rádio pop. Olha aí, você que tá ligado aqui na Pop FM, curtindo o Blame do Calvin Harris. Você tá indo pra balada agora, então vai uma dica muito bacana. Faça igual o Meteoro Hermes. Quebra tudo na balada. Agora a mesma notícia com locutor de rádio de trânsito. É, você que tá ligado aqui na Rádio Trânsito, você vai pegar o túnel Rebouças. Então, ó, muito cuidado, hein? Mais de 20 quilômetros de lentidão por conta de um meteoro que caiu lá no Texas. Qualquer novidade, voltamos com mais informações. Agora vamos de locutor popular. Olha aí, que notícia triste, hein? Hoje, olha só, viu? Caiu um meteorinho no Texas, é o meteorinho Hermes, que veio com muito amor lá de outras galáxias, viu? Que notícia triste, ai que triste. Mas como nossa rádio é feliz, aproveitamos e lançamos a promoção Meteoro da Paixão com Luan Santana. Agora o locutor de sertanejo de rodeio. Atenção, você que tá ouvindo, você deve saber. Melhor cair o meteoro no Texas do que cair em você. Mas eu, olha, vocês conseguiram retratar todas as fases do Domênico Gato. Boa, eu? Eu? Pra quem não sabe, o Dodô, ele já fez muito sucesso em Barretos. Não, Barretos não. Mariúna. Não, Barretos não, mas quer que eu te fale as rádios que eu fiz? Piracicaba, velho. Não, as rádios não, mas a cidade, eu já, ó, já fiz Araraquara. Araraquara foi Araraquara. A primeira vez que eu fiz rádio, foi lá. Por isso que você ficou feliz ontem, né? Não, não fiquei. Não pode ter certeza que não. Você fazia rodeio, Domênico? Não, rodeio não. Não, ele sem rodeios, ele ia pra cima. Ontem esse coraçãozinho ficou apertado. Não, ficou porra nenhuma. Ah, ficou divididinho. Não ficou, não. Half-half. Menor divisão. Tenho nada contra... Foi meio mussarela, meio calabresa. Não, morei muito pouco tempo lá. Não, tipo, perdi, mas estou feliz. É, tipo assim. Fiquei muito mais tempo, por exemplo, em São José dos Campos, do que em Araraquara. Em São José, por exemplo, fiquei quase 2 anos lá. É, mas Araraquara foi teu primeiro, é muito mais marcante. Não, não, não tem nada de marcante. Não tem marcante aí. Você quase cantou tudo, hein? Esse é ligação. Já trabalhei em Campinas. Deixa eu ver aqui mais. Ô, Santos. Domênico, canta Sandy Júnior pra nós. Ó, Santos eu fiquei, acho que 2 anos e pouco. Oh, também. Aí, ah, aí, aí, tá vendo? Aí, chupa. Deu pra fazer bastante, hein? Aí, pagou pau, né? Deu pra fazer bastante, hein? Aí, ó. Pagou pau, né? Não. Isso aí. Ô, Domênico. Não. Esse é o Estádio 97, oferecimento de HDI Seguros. Você falou de coração? Pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Também oferecimento de impermeabilizantes, recubre plast, máxima proteção para toda a sua casa. Agora agora o Benjamin vai falar da BV Financeira. E você aí, tá precisando de uma ajuda aí pra pagar as contas? Pô, quem não tá, né? É IPVAI, IPTU, matrícula, material escolar, tudo de uma só vez. Mas ainda bem que tem uma loja BV Financeira pertinho de você. E a BV, ela tem soluções de crédito para você pagar todas as suas contas. E sobra até para viajar com a família. A BV tá sempre ao seu lado. Passa lá. Lapa, Tatuapé, Ipiranga. São mais de 60 lojas em todo o Brasil. Então acesse bvfinanceira.com.br ou ligue. Grava aí no teu celular, amigão. 3003-7888. 3003-7888. BV Financeira, o seu crédito está mais perto do que você imagina. Mas antes de contratar qualquer modalidade de crédito, verifique se o valor das parcelas cabe no seu orçamento mensal e use o crédito de forma consciente, Sombra, bebê. Bons negócios pra você, Chuck. Olha, leve preferência pela Toscana aí, a galera preferindo mais a linguiça toscana. Mas vamos agora ao Sem Parar, é isso aí. Oi, ô, Tosco, cadê o moto? Você acredita que hoje me justificaram assim? Não, é que ele participou da torcida Estádio 97 no sábado. Sim. E não veio hoje. É mentira isso. Mas não tem o domingo pra quê? Mas sexta também não tinha vindo. É mentira isso. É verdade. Ele não veio porque ele foi no jogo do São Paulo sábado? Não, ele levou a torcida ao estádio no jogo do Corinthians. Ah, e por causa disso ele não veio? Não veio, cara. Não veio. Pô, foi no Move Pão. Ah, ele comeu. É peixe de alguém. Ô, deputado. É, graças a Deus, ok? Porque ele poderia fazer todas as torcidas todo dia, né? É ter a folga e não vir pra cá, tá ok? É a minha opinião. É, eu sei que é o momento de separar, mas lembrando, hein, tem torcida Estádio 97 pro Palmeiras. Atenção, nice. Palmeirenses, pro jogo Palmeiras e Rosário Central, ligando e dizendo, eu quero ir na torcida Estádio 97, você ganha a sua vaga, tá bom? Vamos agora, então, ao momento Sem Parar. São 3 ouvintes. O Sem Parar agora funciona com um único adesivo. É mais tecnologia e muito mais praticidade pra sua vida. É a pulseira VIP do seu carro. É, alô. Alô! Quem fala? Aqui quem tá falando é Josias. Ô Josias, tudo bom, meu? Tudo bem. Josias do quê? Se eu falar meu nome inteiro, o Benjamin vai encher o saco. Barbosa! É melhor, fala, não. Não falou, é não, mas não falou. Mas não falou. Olha, mas só pode inteiro. Quando fala. É, sim. Não, não falou, mas sem nome inteiro não ganha prêmio, tudo bem. Não concorre nada. Então faz assim, amigão, fala, se for, você fala B pontinho. Puxa saco, aí. B pontinho. Não. B pontinho, Josias. Josias B. Pontinho de Miranda. Aí, mandou o nome completo. Tá vendo que legal? Esse B esse cara é inteligente. Esse B é de Bastos? Não, é, pode ser. Depois ele fala com o Bar. Depois não interessa. Mas, ó, se vier um Josias Bastos de Miranda, aí vai ganhar. Vai ganhar. Não, não é Bastos. Não é Bastos. Pronto, já não é Bastos. Já falou que não é. Pronto, pronto. Qualquer isso, B garoto. Que vier, vai ganhar. Não, não vai ver, não. Não vai ter direito a prêmio. Pensa bem. Vai sim. Eu quero ir na torcida estádio. Mas qual que é o teu nome completo? Não, não, já falou, já falou. Parabéns, Domênico! Ô, meu velho, e aí, quantos anos você tem? 27. RG 2.7 é legal? Esse ficou bem, porque ele ficou mirando pro. É sensacional! Ele ficou, né? Sensacional! Eu sei que o seu nome é Josias. Foi boa. O Josias, Jô vai parar também, né? Porque agora no fim do ano o Jô para. É. Qual o Jô? Qual o Jô? Qual o Jô? O Jô Soares. É, para, você viu? Ah, já parou. Acabou. Já era. Não parou. Já era. É no fim do ano. Acho que não, hein? Não, é no fim do ano. Fim do ano. Que é a última entrevista que ele quer fazer com o Silvio Santos. É mesmo? Ixi. É. Olha aí que legal, hein? Vai fazer falta na tua vida? Jô Soares é um gênio. Vai ficar meio estranho, né? Não ter mais o Jô Soares. Vai fazer o quê? Você acha? Eu gostava. É? Você vai dizer, quantas vezes você assiste? Eu não tenho assistido, é verdade. Eu não vejo ele há anos. Eu assisto todos os dias. Mas é meio estranho, né? Você fala assim, tá parando. É. E quem vai ficar no lugar dele, na real, não é nem o Ednei, né? Porque vai ser uma vez por semana só o Ednei. Ah, é? É. Eu acho que eles vão investir em séries. O estranho são os cortes que a Globo tá dando, né, velho? Aí eu gostei. É, vai entrar séries. Né? Bom, bem bolado. Tá bom. Estranho são os cortes, né? O Serginho Groisman tá dando corte, né? Só tem baixa banda, garoto. Josias, o que acontece que o Palmeiras não se acerta, rapaz? Meu Deus do céu, tá difícil esse Palmeiras, hein, meu? Torcer pro Palmeiras não é fácil, não, cara. É, velho, tá feia a coisa. E parece, o Norberto, parece que a reunião do Palmeiras foi logo depois do jogo, não foi hoje, viu? Que reunião é essa que vocês estão falando? Uma reunião onde eles... Lavaram a roupa limpa, né? Todos eles. Lavaram a roupa. Hoje teve reunião lá. Mas foi depois do jogo. Vovó, o que é mais difícil de entender é o seguinte. Se eu pegar posição por posição, eu acho que o Palmeiras tem bons jogadores. Né? Eu não acho. Ah, o Benjamin é idiota. Tá crescendo o glossário, hein? É, tá crescendo, hein? Ah, mas ó, posso falar? Tem tanto jogador. Olha, ontem Sobra, ontem tem uma frouxa no banco. Que time que tem uma frouxa no banco? Ah, mas se tá no banco é porque nem como titular tá agradando. Ele não tá indo muito bem. Não tá assim. Bem também, não, né, não tá, meu? Mas tô dizendo, mas olha... É estranho. Ô, vó. Oi. Isso aí, olha, você tem alguns jogadores que você não entende por que que não flui bem o jogo, não é uma propriedade, não é exclusividade do Palmeiras, tá cheio. E olha, uma outra coisa, viu? Norberto, tá aí? Alô? Tá, fala, não, aí, fala aí, fala aí, vovó. Oi, amor, desculpa. Ia entrar o vídeo, não é porque amigo, não, é. No lugar do Zé que tava cansado. Aí o Jesus pediu pra sair. Se o Euvídio entra, é capaz de... não tomava o gol, porque não sei, vovó, porque... O Zé tava cansadinho já. Tudo bem, mas todo mundo elogiou a substituição. É. Vovó, mas ele acertou quando ele colocou, os caras fizeram o gol. Oi, amor. Eu dei a sorte de não ter acompanhado essa tragédia aí de ontem. Então, quando o Palmeiras perde, eu não quero nem ver os gols, eu não quero nem saber o que aconteceu. Então você não vai ver TV esse ano inteiro. Olha o respeito, seu trouxa. Olha o respeito aí, ó. Deixa o Jojo falar que é hora do Palmeiras, que chato. Então, como eu cheguei em casa depois do jogo, verifiquei que perdeu, eu nem sei, só escuto o programa esportivo de vocês, que aí pelo menos tem outra coisa pra dar risada. É verdade. A situação tá grave. É, mas quinta-feira vai mudar, Dodô. Quinta-feira nós vamos passar o trator e dar ré, como diria o mano aí. É, mas esse time do Rosário não é bobo, não, hein? E você vai estar lá, né? Torcida Estádio 97. Está lá, Josias de Pontinho de Miranda. Tá, viu? É isso aí, então, velho. Você tem que ir direto pra Arena do Palmeiras a partir das 7h45. Você pode anotar aí, amigo? 7h45. É, lá na Arena. 7h45, tá bom? Você vai entrar pelo estacionamento do portão C1, na rua Padre Antônio Tomás, 72. Bom, chegando em casa, eu coloco de novo esse trecho do programa aí e eu escuto aí, fica tranquilo. Todavia, vou repetir pra você, tá bom? Vai. É na rua Padre Antônio Tomás, 72, você vai entrar no portão C1. Você entra pelo portão C1, pega o elevador e vai até o quarto andar. Lá você vai ver as meninas do camarote único que vão te receber pra torcida Estádio 97. Qualquer coisa põe no Grugo, né? No Grugo, camarote único. Você vai chegar pras meninas e falar assim... Você vai chegar pras meninas do camarote único e falar assim... Cara, sou da torcida Estádio 97, sou um dos melhores amigos de Domênico Gato. Domênico Gato manda nisso aqui. E ó, pode ser que eu vá também de monitora, viu? Você vai lá na monitora, avó? A vovó acho que vai estar lá. Não tá certo ainda, mas pode ser. Você vai com a sua anágua. Agora, as meninas do bingo. Ô Sombra. Fala, Josias. Eu sou ouvinte do programa aí desde o ano de 2006, cara. Eu tô quase completando 10 anos. Legal. E eu não esqueço do primeiro programa que eu escutei de vocês, foi logo que o São Paulo perdeu a Libertadores pro Inter, cara. Aí você tinha que... Você não esquece, você tinha que me lembrar. Que lembrança triste essa, hein? Ah, entendi. Beleza. Foi logo... Eu lembro que foi a primeira vez que eu... Que eu tinha um colega lá que insistia muito pra eu escutar o programa, tá? De Bruno Marcon. Falei, meu, deixa eu escutar, vai ver que é bom, né? E foi justo nesse dia que São Paulo perdeu a Libertadores, aí o programa foi sensacional. Aí você curtiu, né? Aí você achou legal, né? Nossa, o programa sensacional, eu falei, meu, nunca mais vou deixar de ouvir. Você só ouve na boa, então, hein, maluco? Modinha, mas, você devia ter começado a ouvir no dia do rebaixamento do teu time. Não sei se é a primeira ou a segunda vez. É, já escolhe os anos aí, fácil. E o pior é que o Palmeiras foi rebaixado duas vezes. Uma no dia do meu aniversário uma na véspera. Caraca, velho. Pô, agora só falta o dia após. Presentão, hein? É muito sofrimento, hein, meu? Mas a gente ama o Palmeiras. Lógico, é verdão. Verdão do começo ao fim. De mulher feia, vai fazer o quê? Olha, ô, respeito, José, rapaz. Um abraço. Opa. Pra você. Boa torcida, Estádio 97. Valeu, Sombra. A última coisa que eu queria falar, meu, se o Estádio 97 tivesse um camisa 10, esse camisa 10 é mano, hein, meu? O cara é muito bom, hein, meu? Ah, não sou não, velho. Mas olha, é mano tipo que nem o... É 10 que nem o Ganso, do Benjamin. Tem que dorme, é, né? É 10 que nem o Conca. É o Ganso? Não, o cara é bom, meu. O cara é engraçado pra caramba. Valeu, curto, mano. Curto muito vocês, valeu. Engraçado. Obrigado pela audiência, viu, irmão? Valeu mesmo. Valeu, meu velho. Quinta-feira. Valeu. Valeu, parceiro. É nóis. Vamos lá, torcida Estádio 97 para você, torcedor do Palmeiras. Esse é o momento sem parar. O sem parar agora funciona com um único adesivo. É mais tecnologia e muito mais praticidade para sua vida. É a pulseira VIP do seu carro. Querendo ir às cataratas do navio, hein? Verdade. Alô? Alô? Pois não? Pois não, você que ligou pra ele também? Não, quem fala? Azidão. Consegui, baralho. Truco. Aê. Boa. Manda o nome completo, meu velho. É o Jorge Augusto Neves Bejarano. E quantos anos você tem? 39. 3.9, RG. Bejarano. Tem cara que é assim, né, cara? Como assim? Assim como? Vai pra festa, pra baile, enche a cara e sai bejerando todo mundo. Ah, sensacional! E aí depois já deu, né? Segura, salvou a hora. Segura a onda, né? É. Bejaranos. Qual que é o bairro aí? Aqui é o Imirim. Grande Imirim. Grande Imirim. Zona Norte. Eu morei pertinho da Avenida Imirim. Show de bola. É. Por sinal, adorava aí. E o time, brother? Ainda vai voltar. É nós, Domênico. Nós quem? Palestra Itália. É nós. Ô, vovó. É nós, vovó. Tem conversa não, velho. O CY10 vou pra treinar hoje, viu? CX. CX10. Pai, olha, tô achando até que ele vai... Ele não está no... Ele não está... Ele não tá no Paulista, né? Mas ele tá na Libertadores. Não, você duvida se ele aparece? O Márcio não, ele não me ligou pedindo o endereço de Centro Espírita, cara. É mesmo? Lembra do Boleiros que o cara leva no Pai Vavá? Então. Ou é o empresário do... É mesmo? Nem ele aguenta mais. Tadinho. Ô, meu velho, o que tá acontecendo lá, cara? O Xavier se recupera da lesão, o Márcio Rivelino cura a gagueira do Domenico. Ah, o CX10 jogar. Então o Xavier joga bola. Claro. E aí, velhinho, o que que tá acontecendo lá? Treinador, o que que tá acontecendo? Poxa, cara, eu acho que é treinador, hein, Dodô? É mesmo, é? Eu achei show de bola, hein, o técnico da Ferroviária, hein? É, mas aí se vem pro Palmeiras também, é duas derrotas, né, mano? Aí os caras como é, aí é burro, não sei o quê. Não, pra tirar o Marcelo Oliveira nessa altura do campeonato, Domenico, tem que trazer um cara pontinho, pontinho. Tem que ser um cara bom, né? Tem que ser tipo um Cuca, sabe? Um cara desse naipe, um cara desse calibre, porque senão, man... Aí o Fluminense tá torcendo pro Marcelo Siqueira ser mandado embora, né? Mas se o Marcelo Oliveira rodar, eu acho que ele volta pra Minas, hein? Aliás, o Daniel Lima me mandou uma mensagem falando, e o volante Gabriel? Agora também não volta, esse não volta mais também. É verdade, né? Ora, mas o dele foi ligamento cruzado. Mas falaram que ele tava quase pronto pro jogo contra o Santos na final. Mas eu acho que ele não faz tanta falta, viu? Porque tem o Thiago Prantos, tá indo bem, viu, Jojo? É, mas ele... Não é o lugar onde falta... Ele vai voltar bem, né? Mas eu acho que precisa mais do camisa 10, que joga no meio. Também acho. Até um centroavante tá precisando também. É. O Alexandre foi bem, depois caiu muito nesse jogo. Eu falava do Leandro Ameixa, vocês falavam que ele era ruim. Ele faz falta, viu? Quem faz falta? O Leandro Ameixa. O Leandro Almeida? Não. O que, o... O Leandro Banana? Banana. Não. Faz falta. Pereira. Não faz falta, vovó. Como não? Não, esse era ruim demais. Você não acha, o Josias? Não acho não, viu, vovó. Tá bom de patente lá. Ah, desliga ele, então. Não, olha... Tá precisando de meia lá no nosso time. É, tá feia a coisa lá, mas vamos ver, né? Vamos ver. Agora, e contra... aquele Moisés, Dodô? Então, cara, não dá pra saber porque o cara não joga, velho. Não, verdade. O cara não põe o cara pra jogar. Só volta em julho, só. E ficou machucado, né, vovó? Já, e já foi pro... Machucou também o Moisés. Já foi pro bolso. Como é que diz? Saco. É, já complicou. Foi pro saco. É isso, né? É isso. Mas você jogaria como na quinta-feira, hein? O time como? Com 4... Como é que é? 4-4-2-2-3-1? Como é que é? Não, como é que faz? Atrapalhou inteira, velho. Só que fala de receita de bolo, tá, vai. Tá dando o número de telefone, vó? Não, eu tô dando... 4-2-3-1-2-5... O formamento do time. Jogaria como? Com 3 volantes e 1 meia, com 2 aberto pela ponta... Só fala de bolo, velho. Ai, mas você é idiota. Não, eu quero saber como que ele jogaria contra o Rosário, mais defensivo, atacando. É isso. Pergunta pra ele, né, Domênico, ele quer que jogue bem. É. Não importa 3, 2, 1, não importa o esquema. Eu gostaria que vencesse, nem que fosse 0-0. 0-0 já tá bom, velho. É 4, 5, 1. Eu colocaria o Elvídio na lateral esquerda e o Zé Vovô no meio. Ô, Jorge. Colocaria. Olha o avião passando aí, Jorge. Anota aí, Jorge. Você tá anotando os aviões aí da promoção, avião do estádio? Puxa, não tô não, Sombra. Eu acabei ligando o rádio aqui recentemente, que eu vim trazer meu filho no hospital. Na volta aqui, eu ouvi falar que a torcida do Verdão aí era dia do camarote hoje. Eu falei, vou tentar. Na segunda que eu liguei, consegui. Então, olha, você tem que ir, atenção, hein? Você tem que ir direto lá na rua Padre Antônio Tomás, 72, tá bom? A partir das 7h45, tá bom? Maravilha. Aí você vai entrar na Padre Antônio Tomás, portão C1, pega o elevador, desce no quarto andar, você vai ser recebido pelas meninas do Camarote Único, que vão te levar à torcida Estádio 97, tá bom? Show de bola, Sombra. Bom, guardou bem aí? Guardado, pode deixar. Obrigado aí, queria mandar uns abraços aí, pode ser? Manda aí, velho. Mandar pro Johnny, meu irmão, pro Cassiano Santista, pro Bina, corintiano. Bina? Que porra é essa? É uma longa história. Bina, cara. Ele fica registrando tudo que é telefone, né? Não, é Bina. É o Bina. Homenagem aos 3-0 lá daquela goleada que a gente deu nos corintianos. Bina, velho. E por falar em Bina, RG, lembra a época que era cobrado ainda pra você identificar o número do chamador? Sim. Lembra? Sim. Pô, você lembra? Os caras cobravam, Você lembra quando você... Era artigo de luxo, né, cara? Celular era artigo de luxo. O meu celular, mano, o primeiro que eu tive, eu pagava... Aquele que era pra ser um tijolo? Eu tinha um Fujitsu. Eu pagava a ligação que eu recebia. Igual a que eu ligava. É verdade. E se você não levantava a antena... Sim, o meu celular, o primeiro foi 94. Também. Recebia, então, pagava? Igual ligar, mesma coisa. É, pagava pra ligar e pra receber. Lembra quando todos nós ganhamos? Cada um ganhou um celular? É, foi na época da Sony Ericsson. Sony Ericsson, também. Verdade. Um abraço pro Aldo Moino. É isso aí. Onde anda, Aldo? Tá aí, tá com a agência de propaganda, tá bem. Ah, é? Que legal, que bom. Aldo é gente boa. Grande, né? Aldo. São Paulino dos melhores. Não. Um abraço pro Pazini também. São Paulino? Grande Pazini também. Outro São Paulino dos melhores. Não, também. O Smoys também. Porra, tudo São Paulino? É, só tem São Paulino aí, está louco. São pessoas de comando. Mas comando fora do São Paulo, né? Porque os de lá do São Paulo não estão comandando porra nenhuma, né? De dentro, então, tá bom, velho. Um abraço, viu, cara? Beleza, Dudu, um abraço aí. Valeu, velho, é nóis. Valeu. Continua aqui Momento Sem Parar. São três ouvintes na sequência. O Sem Parar agora funciona com um único adesivo. É mais tecnologia e muito mais praticidade para sua vida. É a pulseira VIP do seu carro. Querendo ir às cataratas do navio, hein? Alô. Alô, boa noite. Opa, boa noite, quem fala? É o Agnello Domenico. Agnello, tudo bom? Bem, graças a Deus e vocês, sua amizade. Agnello Pacheco. Agnello do quê? Tem uma agência. Agnello do Santos Alves. Santos Alves, quantos anos? 2.9, Dodô. RG, hoje, segunda, 2.9. Só pro Corinthians, velho. É? É, pra nós... Ah, palmeirense, santista, São tem? Paulino, é. Tudo escuro Alves. Ah, ah, sensacional! Tem nada de Alves hoje. Sensadinho! Nota zero! Zero! Ai, que burro, tá zero pra ele. Olha, assim, zero. Não tô entendendo, alguma coisa tá errada nesse programa. Né, Domênico? Zero? Deus, né? Zero não se dá, pô. Alguma coisa tá errada nesse programa. Zero não se dá, mas não é isso que o Mota pensa. É. É. E o bairro? É. Aqui é Jardim Pedro José Nunes. Olha, eu vou te falar, é a primeira vez... Isso parece nome de árbitro iniciante. E não é a primeira vez, não, que eu já liguei várias vezes, não, hein? Não, não, você não já ligou deixou, aí. Não, mas você não deixou eu terminar de falar? Jardim Pedro você, José Nunes. Né, você, quando ligou, era a primeira vez que ligou alguém do bairro. Agora já não, né? Agora já não é, apesar que é a primeira vez. Mas aí onde você mora, meu amigo, é Zona Leste. Perto, claro, perto claro, ali da... Ele. Vou te falar onde que eu trampei, perto da Jacuí. Da Vila Jacuí. Isso, Vila Jacuí aqui próximo, aqui próximo. Tá. Chupa aí, Domingos. É Avenida GPS, Jacuí. Você é ledioso, ledioso do GPS. Calma, também não vou matando. Ah, meu, não entra nessa. Ai, que delícia. Não enche a bola do cara, velho. Eu tenho não. A luz. Não, veja a minha gente boa. Gente, virou lâmpada curte... agora. É, lâmpada. Enfia no tchoba e rosqueia pra ver se acende. É, vai. É, que foda, viu? Ai, meu Deus do céu, esse velho é ridículo. E, ô time... Aqui é Sociedade Esportiva Palmeiras. É nóis! É nóis! É nóis! Mas todo mundo quer ir nessa tal de torcida lógico, estádio. Lógico, velho. Lógico. Graças a Deus, eu quero ir na torcida estádio 97. Vamos, Palmeiras. E aí, cara? O que tá acontecendo, perdeu, velho? Não tinha que falar, vamos, Palmeiras. Um jogo ganha de 4-1, o outro jogo perde. O que, que tá acontecendo, então, velho? Vocês haviam abordado aí, o 15 de Piracicaba foi enganação. O Palmeiras, eu falei o isso, Palmeiras né? Que ganhou do 15, o 15 que perdeu o Palmeiras, né? É uma coisa meio idiota de ficar falando, mas é o que acontece. Mas assim, para resumir até o que vocês estavam comentando, uma coisa que para mim está acontecendo no Palmeiras é o seguinte, por mais que venha, igual veio o Muricy, veio o Felipão, hoje a gente tem o Marcelo Oliveira, o Palmeiras, por mais que tivesse o Guardiola hoje, uma coisa que aconteceu no Palmeiras, infelizmente, o Marcelo Oliveira é um bom treinador. Só que ele perdeu o fundamental, o que é? O vestiário. Pra mim, infelizmente, se o Guardiola perder o vestiário do Bayern, acabou pra ele. Porque jogador de futebol, quando ele quer boicotar, ele boicota e é isso que acontece. Mas você acha que hoje, com essa reunião que teve lá, com o Paulo Nobre... Não adianta, Dodô. Não adianta. Quando você trabalha com um grupo, assim, eu joguei muito campo, mas assim, quando você trabalha com um grupo, pode haver uma reunião, todo ambiente coletivo. Às vezes tem aquela laranja podre, por mais que você conversa, você se mantém, a laranja podre com o tempo ela vai consumindo, então não adianta, cara. Infelizmente vai ter que trocar. Mas eu também acho, viu, Sombra, o ouvinte ele tem razão, cara, porque o diretor ele tem que ter o bom senso de poder descer pra conversar com o grupo ali e acertar as coisas. O Andrés, quando desceu, deu certo. Quando ele começa a notar, Domênico Gato, que o relacionamento já tá desgastado. Porque depois de determinado momento... Você mesmo falou, o Andrés desceu e aí a coisa tá. É porque o Andrés, ele detectou que talvez aí naquela oportunidade os jogadores queriam derrubar o Tite. E ele desceu antes da coisa se proliferar, Domênico. Porque em determinado momento, é igual a doença. Se você trata no começo, você tem uma chance de cura. Se você deixa pra tratar muito lá pra frente... Não é possível. Não, mas desde o ano passado, já tem esse burburinho aí de que os jogadores não gostam do Marcelo Oliveira. Ou que ele teria perdido o elenco. Olha, então, aquele seria o momento de descer. Agora, se não gostasse, não tinha ganho o jogo da Copa do Brasil. Ah, Paulo, Domênico, Paulo Nobre desceu e jogou um caminhão de dinheiro lá. Agnello. Ah, acho que não é só isso, não. São Paulo vem mal. O que respinga na mídia? Ah, tem laranja podre. Até assessor da presidência que vem em mídia social e disse que, né, tinha jogador que fazia mal pro elenco. Sim. Mas sabe assim, eu sabe o que eu acho? Porque... Sabe o que tá acontecendo com o São Paulo? Eu não quero dizer... Não, só explicar o meu ponto de vista, cara. Não, diga, desculpa. Será que sempre que os times não jogam bem, recorre-se a essa história da laranja podre, recorre-se a essa história do mal-estar? ou realmente não está faltando é futebol de verdade? Não, sim. Você foi claro. Até você falando pra ti. O futebol paulista, o futebol do interior antigamente, era muito mais forte do que o futebol de hoje. E os clubes grandes ia lá e não tinha negócio. Pode jogar em São José dos Campos, pode jogar aqui, em qualquer lugar, o time grande ia lá e fazia parte dele. E o nível hoje, eu acho que dos clubes grandes, é aquela falta de mão de obra. Não tem jogador igual antigamente. Porém, igual você falou em relação ao São Paulo. O São Paulo, pra mim, ele é um time assim, que tá redondo, o treinador chegou agora, tá tentando pôr a casa em ordem. Só que o problema do São Paulo era o problema que o Palmeiras e o Corinthians tinham no passado. É fora do time, entendeu? É diretoria, é muita gente invadindo, palpitando, entendeu? Esse tipo de problema também atrapalha o Sombra. Isso que é complicado. Eu entendo, cara, mas... O Corinthians, eu sei você falou pra você, o Corinthians é o maior exemplo de tudo. O Corinthians, depois que caiu, mudou e voltou com uma mentalidade, uma filosofia que tá dando certo. O que que aconteceu? Aquela época lá que o Andrés bateu o pé e falou, Tite vai ficar, pronto, acabou. Verdade. Foi o momento certo. Hoje não adianta o Paulo Nobre fazer isso, porque o Paulo Nobre, o mandato dele acaba agora. Pra mim, os caras vão boicotar, porque pelo jeito que o Dudu saiu falando, você vê assim, o cara sai do campo, aí vai dar uma entrevista. Ah, é porque a ferroviária apareceu com o Palmeiras e vice-versa. Você já vê que tá jogando pepino pra lá, um jogando pra cá. Então não adianta, cara, não adianta. Infelizmente tem que mudar. E assim, como a filosofia do futebol, eu vou mandar embora 22? Não. É melhor eu mandar um. Então eu acho que é isso que deveria acontecer. Infelizmente. Eu tenho uma informação aqui, viu? Boa noite, ouvinte. Oi, Preto, você tava sumido, cara. Boa noite, Preto. Boa noite a todos, né? Agradecer a Glória Pires, né, que fez meu curso. Deve ter sido. Você tá de brincadeira. Ela foi formada no meu curso. Você tá de brincadeira, hein, Preto? Deve ter sido. Obrigado de verdade. Ela até deu palestra no final. Enfim, eu acabei de receber uma notícia aqui que parece que rompeu de vez, né? O Palmeiras é a W Torre, né? Acabei de receber aqui a notícia. Porra, mas como assim? Rompeu de vez? Não, é porque falaram que o Palmeiras perdeu o vestiário, né? Então, quer dizer, já começou perdendo. Ah, entendi. Outras áreas da arena pode ser que perca, né? Cuidado. Agnello. Então, oi, Sombra. Você vai lá na torcida Estádio 97. Você tem que, a partir das 7h45, chegar ao camarote único, tá? Lá na rua Padre Antônio Tomás, 72. 72? Tudo bem. Eu posso fazer os outros mexer? Pode, só um minutinho. Só pra complementar a informação, tá bom, você vai entrar pelo estacionamento, portão C1. É pela Matarazzo. Pega o elevador, sobe até o quarto andar, você vai ver as meninas do camarote único, vão estar com a camiseta lá do camarote único, e você vai chegar nelas, mostrar seu RG e falar que você está na torcida Estádio 97. Você é solteiro? Como é que chama? Que isso? Tá Guinello. Interessado no cara? Agnello, você é solteiro? De momento agora eu tô fazendo carreira solo. Pô, então... legal essas meninas lá do único, viu? Não, é top, é top. São eu fui gentis. Uma vez na torcida, era até propaganda de uma empresa automobilística, né? Ah, e eu fui no São Paulo e Palmeiras. O Palmeiras perdeu, foi o gol do Kardec lá no Pacaembu, pelo amor de Deus, viu? Vamos ver se agora a gente consegue, né? Melhorar. Então quer dizer que você é um pé frio. Vendo que é, Regina, o cara é um pé frio, velho. Cuidado, hein, velho. A melhor coisa de você ver é ir novamente, né? E ver se. Ah, vocês viram também, né? Agora você vai tirar a prova. Fazer agora a gente vai confirmar, né? Prova espero dos que novos. Não. Espero que então tá bom. Certo. Então valeu, cara. Obrigado pela audiência. Sombra? Pode. Eu quero entrar no clima com a Polo OLG. Boa, opa. Você concorre pro sorteio que é daqui a pouco, hein, velho? Recarregar meu bilhete único ficou mais fácil com a Zoom. Boa. Olha, amigão, o que você falou? Recarregar meu bilhete único ficou mais fácil com o Zoom? Isso. Acertou, velho. Você ganhou um crédito de R$50 no cartão Zoom, tá bom? Obrigado, mano. Boa. HDI Seguros é de mais pronto. Olha, amigão, infelizmente não. No momento não temos bolsa térmica aqui, mas daqui a pouco chega mais. E a da Bozano, tá valendo? Não. Olha, amigão, também acabou o kit Bozano, mas daqui a pouco chega mais. Não, tudo bem. Importante, a minha satisfação é poder ter falado com vocês, que eu sou ouvinte assíduo de vocês. Muito obrigado. Há muitos anos, sim, pô, velho. Cara. Valeu. Vocês são top. Ela é Deus do rádio, todos vocês aí, viu, cara? Valeu. Together, velho. Obrigado pela audiência, viu? Velhinho. Falou, fica com Deus. Um abraço a todos, viu? Valeu, um abração. Falou, tchau, tchau. Isso aí. Esse foi o momento sem parar, foram três ouvintes por sinal, três palmeirenses na sequência, que todo mundo gosta de ser tratado de maneira especial, todos nós sabemos. É ser paparicado, bem cuidado, Você imagina entrar VIP e ter livre acesso às melhores baladas, restaurantes e shows. Bom, hein? Vamos combinar, ser VIP é um baita de um conforto. Bom. E eu tenho uma dica que vai transformar as estradas, estacionamentos e postos de combustíveis em áreas VIPs pra você. Bom. Sabe o que é? O Sem Parar. O Sem Parar agora funciona em único adesivo. É a verdadeira pulseirinha VIP dos carros, é? O Juca, nosso pianista aqui, pôs até no piano dele. É verdade. Com ela, você entra sem pegar filas em shoppings, pedágios e, de quebra, abastece nos postos Shell sem precisar descer do carro. É mais tecnologia e muito mais praticidade para sua vida. Coloque já o seu carro nessa lista VIP, peça já um adesivo do Sem Parar e veja a diferença que ele pode fazer no seu dia a dia. Sem Parar, sua vida no seu tempo. Estádio 97. Que também tem o oferecimento de Chevrolet Cobalt. Passe na rede Chevrolet e conheça o novo Cobalt. BV Financeira, precisando de ajuda para pagar as contas de início de ano? Ainda bem que tem uma BV pertinho de você. Ligue 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. BV Financeira, o seu crédito está mais perto do que você imagina. Ô Belo, te deixaram de fora lá do grupo. Você viu, com certeza. Os gigantes do samba. Gigantes do samba, eu só cantor de garbô, né? Eu, Luiz Carlos do Raça Negra, Alexandre Pires. Eu queria me desculpar de verdade, porque a gente às vezes tem escolhas erradas na vida. Que porra é essa gigantes do samba? A gente faz todos os pagodes dos anos 90. Vai variando, uma hora o Alê canta, outra o Luiz, e depois eu. E a gente erra na vida, eu não sei se vocês sabem, eu já tive um problema lá no passado, mas nunca mais aconteceu isso comigo, e queria pedir desculpa aí. Na sua ausência, o Domênico vai ficar muito magoado. É, com certeza. Ô Domênico, você, quando você faz seus casamentos, com muito garbor e elegância, obrigado, em nome de Deus, que é o nosso amigo, o nosso mentor, você, por acaso, toca soeto? Eu nem perguntei. Não precisa. Ah, Domênio, mas... Ah, mas o som do Soweto, você tá dando risada aí, tá zoando, mas era muito bom. Claro, né? Que era, com certeza. O som do Soweto era da hora, mano. Ô, Domênio, vem cá, mas o noivo pediu, quer entrar na igreja, quer entrar na festa com o Soweto. Aí eu toco. Ô, Domênio, imagina entrando. O problema não é isso. Deixa o nosso mundo se encontrar, teu sorriso afasta, meu Deus do meu céu, momento cara. De tristeza. Nossa, meu Deus, viu? Pior que ele deve cantar em karaokê mesmo, velho, tá ligado? Cara... Aqueles caras que vão pra liberdade e quer imitar o Belo é RG número 2. É o Rude, velho, certeza. Ó, só o finalzinho. Olha, eu venho sofrendo tanto. Chega. Que horrível. Essa música é bonita. Ah, olha só, ele tava tão sumidinho. Olha o Juca chegando. Tá preparando aí. Tá se concentrando, sabe pra quê? Não. Pro resort, velho. Resort? Ele é louco, ele é obcecado por resort. Vem aí o resort? E o resort vai estar tá esperando. Essa semana teremos novidades. Ele está esperando, ele sente o faro. É. Teremos aí provas incríveis, hein? Vamos pra banheira! Oba, vou ter que encomendar medalha de ouro, de prata, de bronze. Legal, hein? Um abraço aí pro nosso amigo ouvinte do estádio, vai ser Marcelo Romano, autor de uma ideia muito bacana. O que? Vai ser meio que Olimpíadas? Ah, assim? Vai ter que rolar. É. Opa! Opa. No, na época. Clima, é o clima, entendeu? A Olimpíada é quando? É junho? Ah, não importa, é o ano. É o ano. É o ano. É o ano. Tá bom. Mas o resort vai ser em junho. Mas junho. Dodô. Aí, lá em Santa Isabel. Certo. Caipira chegou, né? Ele tá rodando lá na cidade, aí viu uma baita de uma gostosa, né? É, o Caipira, putz. Aí, quando ele viu aquela gostosa, ele falou assim... Oi, moça. Sou homem bom, trabalhador, e quero sair com você. Sou da roça, mas olha, vou dizer uma coisa, tem bom gosto. Aí a garota olhou pra... Baita garota, né? Certo. Olhou pra ele. Ó, pra ficar com você, só se tiver uma, tipo assim, uma Ranger, 500 cabeças de gado e olha, e ainda vou botar mais na conta aí, um bilau de 25 centímetros. Puta. Aí o caipira olhou assustado pra ela, né? Falou assim, ô moça, olha, vou fazer o seguinte, vendo minha caminhonete, fico só com a outra... Dou 14.500 cabeças de gado pra você, das 15 mil que eu tenho. E ó, e fico só com 500 se precisar. Mas vou dizer uma coisa pra você. cortar 5 centímetros bilal, eu não uso mais. Sensacional! Sensacional! Essa foi boa, hein? Vê se o cara é fraco. Esse é o Estádio 97 da Energia. Um abraço aí pro Juca, hein? No oferecimento de Engove, mano! Opa, isso aí, Sombra! É, rapaziada, todo mundo agora saindo do trampo, né? Pessoal pronto pra ir pro happy hour, conversar com a galera, o cara na faculdade, aí antes de entrar na aula, o cara também tá tomando aquela brejinha, lá é a região número 2. O cara que não perdoa, mano, de segundo o cara tá só no... Ah, o cara manda ver, velho, tem que ser assim, temos que curtir a vida, velho, porque da vida só levamos as boas lembranças. E não, é, né? Curto, hein? E ah, é curto. Com certeza, RV, concordo contigo. Então já sabe, né, amigo, no churrasco, na balada, na festinha ou no festão, onde tem curtição, o bom Engove tá na mão. Não preciso repetir, porque todos vocês já sabem, né? Vai pra curtição, bom Engove pra você. Se persistirem os sintomas, um médico deverá ser consultado. Este medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. É isso aí. Aí acharam as pertences, né, cara, do neto do Chico Anísio, né? Lá na cidade de Kissamã, isso. Que coisa, hein? É. Isso aí tá cheirando mal, hein? O que aconteceu? Que absurdo, hein? O neto do Chico Anísio sumiu, rapaz. Ele pegou um táxi, né? Filho de qual? É, isso virou nas imagens do Niso? Shopping, né? Conheço o Niso, é. Gente boa, ele faz dublagem pra caramba. A câmera filmou ele entrando num táxi. É. Agora mesmo? Acharam os pertences dele numa cidade. Pô, você tá... Meu Deus virou. Do céu, hein? Terra vamos lá, mais ninguém. ouvintes que vem no oferecimento de HDI Seguros, L Bate Pronto, consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Também oferecimento do Extra, o maior vendedor de pneus do Brasil, aproveite, você merece um Extra. O Estádio 97 tem oferecimento de Engove, vai pra curtição? Bom Engove pra você! Se persistir os sintomas, o médico deverá ser consultado, esse medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue, Dodô. Alô? Opa, abaixa o volume, por favor. Opa, abaixa o volume, amigão. Opa. Tá ouvindo pela internet. Ouve pelo telefone, que a internet tá... Fechou. Tá um pouco mais atrasado aí, tá bom? Ô, meu velho, manda o nome completo. Opa, só um segundo, peraí. É, a gente espera. É. Oi. Desculpa aí, Dodô. Não, mas... Manda o nome completo. É Gilberto de Melo Ribeiro. De Melo Ribeiro, e quantos anos? Eu tenho 30. 3.0, RG. Se ele Melo Ribeiro, o problema é dele, velho. Ah, sensacional! Aí... Essa tinha que ter uma nota 10, hein? Não. Nem mexe com esse louco desse chamador de nota aí, Domingo. Deixa ele quieto. É. O velho e o bairro, hein? É, Parque Capuava, vamos ver. Ô, Benjinho. RG, seu ganso! Ei, amigo! Ô, Dema! Ô, Dema! É um idiota. Cadê o Motinha? Motinha, né? Ixi, é um idiota. Tá certo. Ô, velho aí, qual que é o time aí? Tricolor. Tricolor! Ave Maria. Rapaz do céu. É. Tá difícil, hein, Sombrinha? Vamos pegar os discursos do que do Domênico, do Rude, da avó. Vamos misturar com os discursos nossos. A gente pega aí umas pitadas de desagrado também aí do RG. Tá feio demais. Soma tudo, põe no liquidificador. Nossa. E os três bebem. Mas faz tempo já, né, Sombra? Não adianta falar só de ontem, né? Acho que você já vem batendo nessa tecla aí faz tempo, não é só o campo. Mas até onde que é? Lógico, uma gestão ruim, fraca, que vem tendo o São Paulo há muito tempo. Não dá nem pra dizer assim, a gestão do Leco, né? Tô dizendo assim, gestões que vêm acontecendo no São Paulo, cheias de equívocos, né? São Paulo que era tão diferenciado, caiu numa vala comum, gigante, né? Até onde que é só uma gestão ruim e até onde que é falta realmente de bons jogadores? Não só no São Paulo, em N times do Brasil, cara. Ah, eu acho que faz muita falta bons jogadores. Só que, por exemplo, uma boa gestão, ela faz com que jogadores, acho que, vai... Por exemplo, o Michel Bastos não é ruim, Sombra. Não tem como falar. O Ganso não é ruim. Esses caras não são ruins, são caras bons. Só que acho que uma gestão mais eficiente talvez faria com que esses caras jogassem mais bola, dessem mais vontade no campo. Eu não consigo entender como esses jogadores que têm um certo nome, por exemplo, o Michel Bastos. O cara tem uma carreira boa lá na Europa. E não era de dar pitizinho, todo mundo fala isso. O cara vem pro Brasil, é substituído, começa a dar piti. Eu não entendo isso. Eu acho que é um pouco, sim, falta de gestão. Qualidade também. Só que eu dou mais prioridade aí nessa falta de gestão. Esses caras não querem muito saber de nada, não. Essa falta de gestão, você tá falando, ela entra... Falta de gestão também engole. Eu acho que ela entra no seguinte quesito aí, né? Quem é que está à frente, né, do comando de futebol do São Paulo isso, hoje? Isso, né? RG, lembra quando tinha o Marco Aurélio? Acho que é mais ou menos um cara que fazia esse meio campo. Então, aí. Esse cara hoje que está à frente, ele é muito burocrático. Esse cara que está à frente hoje, ele é muito mais administrativo. Esse cara que está à frente hoje é um bunda mole. Quem é que está à frente do futebol? Acho que é assim, essa é a questão. Não é questão de dizer que o problema é gestão, é questão de dizer que o problema é falta de jogador. É um pouco dos dois. De tudo, é. Exatamente. É um pouco dos dois. Quem cobra? Porque eu vou te falar uma coisa. Faz falta gente boa no entendimento do futebol. Isso. Que tem jogadores aí limitados, em todos os clubes tem. Até mesmo no Corinthians, que está um pouquinho melhor do que os outros. Tem jogador limitado. Jogador limitado não falta no Brasil. Vide a seleção brasileira, né? O quanto que os técnicos penam para conseguir montar uma seleção brasileira decente, né? Aí o que acontece é o seguinte. Como você não tem gestões muito boas, com pessoas que entendem o que é o negócio, o futebol... Ou melhor, acho que pessoas que entendem mais do negócio futebol do que do futebol. É muita gente do negócio futebol e pouca gente do futebol. É muita caneta, né? É muita caneta. Então o negócio futebol tá sobressaindo. Então você pega, por exemplo, um cara que é o Marco Aurélio Cunha. Ele conhece o futebol das raízes, né? Começou como médico, tratando dentro do campo. Então, são pessoas do futebol que entendem, olha, como é o tratamento com o jogador, como é o boleiro, e passam a ter um conhecimento maior do dia a dia de um time de futebol. E muitos deles, dessas pessoas, têm um olho clínico sobre um jogador, se o jogador é bom de fato ou não é um bom jogador, né? Quando você passa a ter profissionais melhores, assim, cuidando do futebol, tudo bem, você peneira, tudo bem. Tá ruim pra todo mundo? Ok, mas você peneira melhor aquele que você vai trazer pro seu elenco. E também saber, na medida certa, o quanto você precisa daquele tipo também, de jogador. Eu também penso qual a medida que você precisa de jogador experiente? Qual a medida que você precisa de jogadores jovens no seu time? A sua sensibilidade ela é melhor pra isso. Exatamente, como tudo na vida, um trabalho artístico, né? Você saber, olha... Dosar, eu acho que o Rudy, quando monta o espetáculo dele, ele sabe como dosar o espetáculo tipo dele. Tipo que público que ele vai atingir. Né? Agora, mas tomei muito na cabeça pra chegar nisso também. Mas não é todo dono de teatro e dono de casa de espetáculo que vai saber montar o espetáculo. Sim. Né? Proporcionar pra eu poder fazer o meu show da melhor maneira possível. O cara sabe o quê? Da propaganda do show. Sim. Sabe como, quais shows contratar. Sim. Né? Agora, quem sabe montar os meandros. Show... quem sabe montar o show, ele sabe do negócio. Agora, o artístico é o Rude, não é o dono do teatro. Mas é então, tem muito dono de teatro aí e pouco cara do... Você fala, é muito parecido com o evento. O cara que é o dono do teatro, dono do evento, ele não sabe fazer e acha que sabe. Exatamente. E aí, dá ruim, então, é horrível. Muita gente do negócio, futebol, e pouca gente, talvez, entendida de futebol. Mas, ô Sombra, o que o ouvinte falou, eu concordo, cara. A minha linha de raciocínio também... o São Paulo ele tem um time, volto a falar aqui, não é a oitava maravilha do mundo? Não é. Mas não é um time patético, como as pessoas às vezes colocam na mídia também. O São Paulo não tá jogando bola, isso daí é fato. Não preciso chegar aqui e falar, vocês estão vendo. Mas eu não vejo aí o São Paulo como um elenco horroroso, não. Volto a falar aqui, o Ganso já mostrou que sabe jogar bola. No Santos ele mostrou. O que aconteceu de lá pra cá que ele não joga mais? Michel Bastos, até a renovação do contrato dele antes dele pegar dengue, ele jogava bola. Por que parou de jogar? Não, mas é verdade. Você pega o Calério é um bom jogador, o Thiago Mendes é um bom jogador. Você tem na zaga ali Lugano, tudo bem, não é o Lugano de 2005. O Rodrigo Caio, é um excelente jogador. Também acho o Rodrigo Caio um bom jogador. Você tem ali também até o Breno, que hoje é um nome no papel, mas é um jogador que tem qualidade também. Não acho que o Breno, bem fisicamente, possa ficar abaixo dos zagueiros aí que nós temos hoje no futebol brasileiro. Então, tudo bem, o São Paulo tem jogadores medianos, como o Mena, talvez o Bruno... Talvez outros jogadores que atuem por lá, o Hudson, enfim, concordo. Mas nenhum time, a não ser um Barcelona da vida, tem 11 craques em campo para poder colocar. Então, mas tudo isso que você está falando casa com o que a gente está questionando. Sim, eu concordo. De repente, não está faltando o cara Quer saber, RG? Que tem futebol e menos caneta pra lidar com tudo isso. RG, eu acho que o problema do São Paulo é atingir uma esfera maior. O problema do São Paulo hoje é o clube São Paulo Futebol Clube, não é o time. Pois é, isso eu concordo. Porque hoje o buraco é mais embaixo, Sombra. Quem pensa que a administração não reflete dentro de campo, reflete sim. Lógico. Inclusive com atrasos salariais, cara. O São Paulo hoje é uma bagunça no clube, nos bastidores. Não, ali eu li uma coluna do PVC, eu li uma coluna do PVC, acho que foi esse fim de semana, que é perfeita, falando sobre o São Paulo. É uma coisa que a gente já vinha falando aqui. Tudo aquilo que você não imaginava que acontecesse com o São Paulo, agora... Sabe aquela coisa que fala assim, o PVC fala, isso acontece com o Botafogo, isso acontece com o Palmeiras? O São Paulo entrou naquela coisa... isso agora só acontece... O São Paulo... porque o São Paulo agora, cara, ele é o... como clube, como instituição... Ele é igual a tantos outros clubes aí, né, que tem tantos erros administrativos, fanatismos exacerbados de maneira que denota uma incompetência gigante. Ou se não é fanatismo burro, às vezes é um pouco também de muito oportunismo, né, muito negócio. Sombra, por exemplo, não dá pra entender o Kelvin. Pra que contratar o Kelvin? Não, assim, sei que a gente tá falando de uma maneira mais ampla, né? Mas assim, não tem necessidade de contratar um jogador como o Kelvin. Eu acho que na base do São Paulo, os jogadores que estão. Ele não é melhor que o Rogério, por exemplo. Às vezes eu me questiono também o quanto você precisa de tanto jogador. Não dá. Se você dá muito jogador, o cara começa a testar muito e acaba não formando nada. Eu vou te falar, olha, o Corinthians que ganhou muita coisa não era um time de elenco gigante, não. Era enxutinho. Era enxutinho. Tinha 1, 2 jogadores reservas para cada posição. O São Paulo que ganhou tudo também era bem enxuto e tinha um 12º jogador que era o Souza, né? O Souza jogou muito na Libertadores contra o River. Então, cara, entrou lá e ajudou muito naquela partida contra o River. Então eu também questiono muito, precisa ter elenco, eu acho que para um campeonato talvez mais comprido, ok, mas sabe, para você fazer uma equipe jogar, cara, eu não acredito muito nessa coisa, sinceramente, não acredito muito assim, elenco muito extenso, acho que o Brasil aqui, os caras, você mal consegue fazer um time jogar com 11, mas aí você põe 22, é uma salada, ninguém... Aí você não tem no mesmo nível, não adianta. Você não vai fazer no mesmo nível. Não, o problema é trazer o jogador que é do mesmo nível do outro. Então, o Kelvin é igual ao Rogério. Titular, e o São Paulo tem 3 jogadores para a mesma função. O Rogério, o Kelvin e o Centurion. E aqueles meninos que corriam na Copa São Paulo? Cadê? Rogério, o Kelvin e o Centurion. 3 para a mesma posição e nenhum dos 3 é da base. Aí o São Paulo agora emprestou o Luiz Araújo pro Novo Horizontino. Será que o Luiz Araújo, ele é pior do que o Kelvin ou do que o Centurion? E aquele de salário, o Kelvin deve ganhar muito mais, não deve não, Sombra, que esses caras. E aquele canhotinho da Copa São Paulo, o menino rápido, que Gustavo Neri. Não, Davi Neri. Não, ele é igual ao Kelvin. Ele é igual ao melhor. Gustavo Olha, essas coisas que desanimam a gente, Sombra, porque você para pensar, pô, o Kelvin é de um rival, tudo bem, mas não é bom. Não, ele não, ele não veio nem do rival, né? Sabe? Ele já era reserva lá. Eu não sei, cara. Eu vejo futebol. A curto prazo, Sombra, qual é a sua esperança? Nenhuma. né? A curto prazo? Nenhuma. Claro, aí você fala curto prazo, pode se classificar ainda? Pode. São Paulo, é que estamos super atrasados aqui, cara, mas assim, São Paulo precisa fazer pelo menos 4 pontos agora. Precisa ganhar do Trujillanos e pelo menos arrancar um empate do River. E o São Paulo que joga amanhã também. Joga amanhã contra o incrível Mogi. Lembrando que o São Paulo vai poupar aí 4 jogadores, o Michel Basco machucou a perna, né, vai ficar um mês fora. Lugano também. O Lugano tá fora, o Wesley tá fora e o Ganso também. Também, olha, com o que sobrou dá pra, meu Deus do céu, né? Não é possível. Não tem como você falar, vou jogar mal. Mesmo com o que sobrou. Com o que sobrou ali, ó, do meio campo pra frente, porque a defesa todo mundo já sabe quem vai jogar. O meio campo pra frente, São Paulo vai ter ali o Hudson, o Thiago Mendes e o Carlinhos fazendo a armação no lugar do Ganso. E na frente teremos aí numa ponta Centurion. Na outra teremos o Rogério, o Neymar do Nordeste e centralizado o Calleri. Tem razão, Sobra, não. A curto prazo acabou. Tem que ganhar 4 agora e na virada. Depois, não pode. Tem que ganhar 6 ou 7 de qualquer jeito. No mínimo, tem que ganhar 2 jogos no segundo turno. Tem que ganhar do River aqui, tem que ganhar do Trujillanos aqui. e tem que pelo menos arrancar um empate lá fora contra o Strongest. E agora tem que arrancar um empate contra o River e ganhar do Trujillanos no meio. Mas o que favorece o São Paulo é o fato de São Paulo pegar duas vezes na sequência o Trujillanos. Isso daí vai ser bom, porque o Trujillanos é o fiel da balança do grupo. É pior que a Ponte? Ah, deve ser. Será? Deve ser. Essa é a baba questão do boi, velho. Será que ele é pior que muitos aí no Paulista que a gente sofre pra ganhar? Que o The Strongest, será que é pior? Deve ser, rapaz. Gilberto, um abraço pra você. Tá anotando os aviões aí? Tá concorrendo pra viajar a Barcelona? Sombrinha, não consegui pegar ainda um programa desde o início, então eu fico meio perdido. Eu preciso agendar um dia aí. Ainda tem tempo, amigão. Um grande abraço. Sombrinha. Valeu, até mais. Tchau, tchau. Esse é o Estádio 97, oferecimento de Polo Ar com a Polo Ar Condicionados LG. Você entra no clima, também no oferecimento da Esser, Narigudo. Ô, RG, você quer o quê, RG? Você quer ser campeão? Você quer vitória no clássico? Você quer jogar bonito e ganhar de goleada? Você quer viver agora um pouco mais. Se o que você quer é morar ou investir bem, então é Esser que você quer. Presta atenção. A Esser, ela oferece o melhor investimento por metro quadrado, com empreendimentos muito bem localizados, em regiões que só valorizam a cada dia e sempre pertinho do metrô e de grandes avenidas. A Esser também tem uma preocupação com cada detalhe. Por exemplo, olha que legal, presta atenção. Você sabia que muitos apartamentos da Esser já vêm com fechadura biométrica, a chamada Digital Door? Você não paga nada a mais por isso. É isso aí, amigão. É muita tecnologia e cuidado com o acabamento. E são esses detalhes que fazem toda a diferença. Veja com seus próprios olhos, é isso mesmo. Vá visitar o Deseu Tatuapé, o Capital Brás, o Charme da Vila ali na Vila Prudente e o super lançamento que é o Le Village, dois dormitórios com suíte na Casa Verde do meu querido amigo Domênico Gato. Então liga agora lá na Esser, tem gente atendendo, você fala assim, olha, o Ben já mandou ligar que vou ter um tratamento VIP e vai mesmo. 3666-0900 3666-0900 e fale com o consultor Esser. É isso aí, amigão. Você também vai querer um Esser. É Esser que eu quero. Um abração lá pra toda a família Horn, pro Rafa, pro Alan. Um beijo pra Paula Gil, um abraço pro Gui. É Esser! E vem aí a promoção Uma Namorada para o Rude. Acabou de ser criada a promoção em 30 segundos fora do ar. Uma Namorada para o Rude. Obrigado, viu, Sombra? Sabe aqueles programas lá? Que sim, passa? Não, vamos lá, cara. Já chegou, foto da primeira candidata. Se as minas podem se candidatar a namorada do Supla, por que não do Rude? Não é verdade? Inclusive, você sabe que é negócio do Supla? Ah. Afinal, foi lá no meio do meu show. Aliás, o Supla que vai estar na festa do Energia na Veia. É mesmo? Fazendo um show também, dia 12. Além do biquíni, vai ter também o Supla, hein, galera? Supla é doidão, velho. Festa legal, Energia na Veia.com.br. Grande Supla. Valeu, mano. Deixa eu só colocar mais um filtro avançado nessa promoção do Rude. Ah, por favor. O negócio é o seguinte, galera, não vem com essas fotos aí de capa de Facebook, mano. Porque ninguém é tão feio quanto a foto da RG, nem tão bonito quanto a foto do Facebook. Você diz foto da RG, o RG é nosso aqui? Não, porque no RG a pessoa às vezes tá com documento, cara de morto, né? No Facebook a pessoa pega uma foto daquela que ela ficou 12 horas pra ir num casamento, a RG ficou fazendo uma maquiagem 12 horas, vai lá e posta na capa do Face. Às vezes você vê a foto enganar, da RG, hein? Meu amigo. Passa um cremezinho. E é uma trombada. É verdade. Eu gostei dessa promoção. Você gostou dessa promoção? E falar em trombada, quantas vezes você tá lá, né? Tranquilão, no trânsito, no farol, na cancela, você tá esperando pra abrir lá a cancela, vem um carro atrás e pimba! Daí você desce pra olhar, quem que bateu no teu carro? Quem? Paola Oliveira! Olha só, hein? Essa você queria como sua namorada? Eu acho que ela vai se inscrever. Bonita até sem um dente, velho, com a marca do airbag no rosto. Eu não duvido ela se inscrever nessa promoção, não. A Paola? Não duvido. Ah, você tem seus canais lá na Globo, né? É, não. Mas não tem essa moral, não. Não é, não? Ô, mano, Paola... Talvez uma Anitta. Paola com aquele pedacinho de couve no dente é espetacular, né? Você tá louco. Não tem problema nenhum, né, cara? Mas olha, até o dente verde. Se a Paola Oliveira bater na traseira do seu carro, fique tranquilo. Sabe por quê? A Paola tem seguro HDI. É só vocês passarem no HDI Bate Pronto que eles liberam conserto na hora. E com o aplicativo da HDI no seu celular, você acha rapidinho o Bate Pronto mais próximo. E não é só isso. Se precisar da assistência 24 horas, você também pode pedir pelo aplicativo e pode acompanhar no mapa o deslocamento do guincho até você. E o aplicativo ainda tem oficinas, carteirinha e até o manual do segurado. Tudo de Bate Pronto, como sempre. Aproveite que você já vai estar com o celular na mão e peça para fazer uma selfie com ela. Senão, seus amigos vão duvidar muito dessa história. HDI Seguros é de Bate Pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br, que também tem oferecimento de Chevrolet Cobalt. Passe na rede Chevrolet e conheça o novo Cobalt, velho. RG é número 2, olha a final do programa. Mas nós vamos fazer agora o sorteio. Então, fazer o sorteio. Lá vem. Do ar-condicionado da Polo Ar LG. Boa, segura, velho. Vamos lá, vamos ver quem ganhou esse ar-condicionado, hein? 9 mil BTUs. Vai eliminar os problemas do calor em casa, hein? Porra, nem fala. É homem ou mulher, RG? Quem vai falar? Quem? Se é homem ou mulher é o Manoves, que Mano, faz aí durante o... Homem ou mulher, Mano? É homem, Domênico Gato. Quantos nomes tem? Opa! Olha, um, dois, três. Três nomes? Três nomes. Meio padrão, né? Três nomes. O do meio é qual? Lima. Lima. Ah, Lima. Oh. O cara vai limar o calor da casa dele. Ah, vai. E não é laranja, hein? Ele ligou no dia do meu aniversário, RG número 2, no dia 5 de fevereiro. E quem ganhou o presente foi ele, hein? Cássio Lima do Nascimento. Ei, Cássio! Cássio Lima do Nascimento. Porra, meu Deus! Oh, e que Cássio. Presente, hein, velho? Cássio, então fica esperto. Você tem que mandar o um e-mail pro Bá. O e-mail do Bá é ba@97fm.com.br. Boa. Diga a ele que você ganhou o ar-condicionado de 9 mil BTUs com oferecimento da Polo Ar e da LG. Aí sim, que ele entrará em contato contigo depois, tá bom? É. E olha... Parabéns, viu? Manda aí o seu e-mail pro bairro@97fm.com.br. Você vai saber como receber esse prêmio, como disse o Mano. E amanhã nós já vamos trazer aqui as primeiras candidatas, primeiros e-mails que chegaram de candidatas à namorada do Rudy. E essa, é sério, escolha será feita ao vivo aqui, hein? Olha, outra coisa, viu, Rudy? Não aceite fotos de menina que tava aí na temporada em Campos. Aí tira lá aquela foto com aquela blusa de pluma de ganso, sombra de touca. Porque de blusa de pluma de ganso, touca e óculos escuros, todo mundo fica bonito. Agora, o diferencial da promoção é que quem escolhe não é ele, somos nós. Não. Exatamente. Não. Você quer o quê? Oh, claro. Não, mano. Vai comer. Nós é que escolhemos, esse é o diferencial. Isso tá na moda, Rudy, é igual restaurante que é aquele teste cego, que o Métri... Olha o Domênico se vingando, desculpa, mano, o Domênico se vingando de todas as zoeiras que eu fiz. Você não confia no meu bom gosto? Você não confia no meu bom gosto, RG? Eu não confio, não. Todo mundo vai escolher. Não, mas peraí. Tem restaurante, Rudy, inclusive muitos restaurantes conceituados aqui de São Paulo que estão na moda, você não escolhe o prato. O cara lá, o cozinheiro, tá certo? O chefe? Ele olha pra tua cara e fala, você vai comer isso. Mas peraí, ô Sombra, só uma coisa, eu vou escolher as três finalistas, aí dentre elas você escolhe. Tá bom, cinco, vai, pra ficar justo. Tá bom, mas aí dentre elas você escolhe. Tá bom. Se tiverem cinco, né? Não, você não manda aqui. Ah, mas você, a gente vai elaborar. A promoção é a gente que vai escolher a mulher pra você. Fica tranquilo. Nós vamos elaborar legal isso aí e finalmente acho que o Rudy vai desencalhar. É isso aí. Ô Sombra, deixa eu aproveitar e mandar um abraço aí pra galera, Sombra, que eu fui na festa da formatura da Mauá no sábado. Meu, a audiência do Estádio 97 aí é fantástica. A galera toda vindo falar comigo aí, os formandos, os professores. Mandar um salve aí pra rapaziada aí também do CPM 22 e do Inimigos da HP. Boa. Todo mundo ouve o Estádio 97 nas bandas. É nóis, mano. Aquele abraço, pão com ovo. É nóis. O pão com ovo tá sempre com o pessoal aí do CPM. Sempre. O Badawi, o Japinha. Sempre. Tamo junto. RG. Do Inimigos quem também, é nóis. Camiseta do Estádio 97 com apoio de fitcamisetas.com.br. Jorge Augusto Neves Begerano. Boa, Jorge! 3 dias úteis para retirar. E quem ganhou o boné da Energia 97 com apoio dos bonés Vista Aérea? Telefone 3031-2288. Ele, Agnello dos Santos Alves. Boa, Agnello! Também 3 dias úteis para retirar. Parabéns! O estádio volta amanhã às 5h30, no oferecimento da Esser. Tá confirmado amanhã? O Arnaldo Sacomani? É o Arnaldo amanhã? Não sei. Se eu não me engano, tava pra amanhã. Mas amanhã vocês vão descobrir, eu também. Amanhã tem mais estádio. Oferecimento da Esser, construindo com valor. BV Financeira, precisando de ajuda para pagar as contas de início de ano? Ainda bem que tem uma BV pertinho de você. Ligue 3003-7888, acesse bvfinanceira.com.br. BV Financeira, o seu crédito está mais perto do que você imagina. Extra, o maior vendedor de pneus do Brasil. Aproveite, você merece um extra. Engove, vai para curtição? Bom Engove para você!

Dê uma Coristina na sua gripe. Coristina D. Cuida de você. Se persistirem os sintomas, o médico deve ser consultado. Este medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. Só na Energia 97 você ouve os melhores lançamentos internacionais. The Chainsmokers, Roses. Apenas os grandes hits. Sul. Automatic. Aqui. Nós geramos lançamentos. Aqui nós geramos energia. Ladies and gentlemen, may I have your attention, please? No ar. Night Sessions. Welcome. O fino da House Music. Night Sessions. É Energia 97. Energy. Energia 97, energia que te move. Ótima noite de segunda-feira. Tá começando o Night Sessions, o melhor programa de House Music, Deep House e Soulful pra vocês, pra começar a semana em grande estilo. Ó, eu sou a Gabi Tricânico, vou com vocês até a 1 hora da manhã. É bastante tempo, né, pra gente ficar junto. Se liga, São Paulo tem 235 quilômetros de lentidão. Então você que tá aí no carro, acompanha o melhor da nossa programação. Faz um pouquinho de frio, 21 graus, de repente caiu a temperatura, né? Bora lá esquentar. Hoje, na segunda-feira, o nosso DJ residente é o Léo Ruas. Começou o Night Sessions 8h18. DJ Leonardo Ruas. Night Sessions. Night Sessions. Bring it back. Night Sessions. Sound of the drums.